Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, Projeto X novamente para a mãe quem? A mãe Rússia. Mais um ciclo se inicia e dessa vez chegou a hora da gente falar do que importa aqui nesse podcast, né galera? Que é o quê? Quadrinhos, porra! Quadrinhos! Quadrinhos, porra! E Marvel de novo! Hoje regrado a muita música russa e vodka, né? Cara, é sempre bom falar da Rússia. Em qualquer situação, né cara? Só não é bom falar da Rússia quando tá pra acontecer a Terceira Guerra Mundial. Não, isso é papo pra outra história. Se o Putin invadiu o resto do mundo montado num urso, ele tem o meu voto. Caramba. Aceito, aceito. Aceito, não tenho o que reclamar não, cara. Mas é isso aí, galera que escuta, mais um podcast de quadrinho, né? Mais um não, outro podcast de quadrinho, né? Exatamente, e depois de muitos pedidos, voltamos pra Marvel. Ah, sim, sim. Galera pediu, pô, tem que fazer Marvel, fala das Marvetes, não sei o que, a gente fez Marvel, tá aí pra vocês, tá vendo? Todos, pra todos, pra todos, pra todos. Pra todos. É porque é um podcast russo, aí tudo se inverte. Mas então, essa semana, óbvio, pra quem já baixou e viu a vitrine tá na cara, o tema, né? Isso. Capitão América, o Soldado Invernal. Num tempo preciso, né, pra gente lançar esse podcast, né? Já que a gente tá próximo aqui do filme, né? Muito próximo, na verdade. E nada mais legal do que passar por essa história aí que o Ed Brubaker e o Steve Epstein trouxeram pra gente. Então, iniciando aqui a nossa roleta russa. Olha só. Aqui novamente é o camarada Rhodes. E o Soldado Invernal podia ter. Irmão, você já pensou Soldado Veranal? Primaveral. Será que existe? Que é isso? Todas as estações do ano. Olha, dá na mão de um roteirista aí que não funciona não, cara. Ah, não dá ideia não, cara, isso aí. Depois vocês reclamam com o meu departamento de piadas, porque hoje eu tô fraco. Depois a gente manda uma reclamação formal pro departamento de piadas do Rod. Aqui é o Cabeça, e vocês e os alemães têm seus super soldados, suas armas secretas. Mas nós, russos, não temos nada além do inverno. Coitado dos russos. E a vodka? Ele esqueceu da vodka. Aqui é o Sage, e toda vez que eu escuto alguém falar de Soldado Infernal, eu penso no Spawn, cara. É sério. Infernal é outra parada, hein? Gente, não é infernal, é invernal. É de inverno, porra. Imagina que louco, o Capitão América tá andando, de repente abre a fissura no chão e sai o Spawn. Fala, cara, agora vai. Cara, o Chris Evans não dá conta não. Digo isso. Mas é com muita alegria aqui que a gente tem novamente aqui um convidado. A gente pode compartilhar aqui mais uma semana de experiência com alguém de fora. Infelizmente não da Rússia, mas tão distante quanto. De outro país, né? Com certeza. Diretamente aqui do Sul a gente tem o Vinícius, do Dois Quadrinhos. Olha aí. Sim, de novo, sim, né? Exatamente, de novo. Estou aqui, cara, e aqui também tá frio, que nem na Rússia, então... Já é alguma coisa olha aí. Aqui no sul, né? O cara tá literalmente no clima pra gravar. Olha aí. Olha só. Cara, é um prazer aí participar de novo, cara. A gente trouxe o Vinícius como nosso especialista em Marvel por dois motivos. O primeiro, que é pra trazer um conteúdo mais aprofundado, com mais conhecimento. E a segunda é que caso a gente erre alguma coisa, é na conta dele, que é o especialista. Hein? É o especialista, né? Pra isso aí. Qualquer reclamação, você envia lá contato@doisquadrinhos. É. Ou você manda pro pessoal deles, que é vinicius.marvete@gmail.com. Olha só. Que é isso, e ele cara. Vai responder aí as suas reclamações sobre as cagadas. Brincadeira à parte aí, vamos rumo à bagunça com a Rússia, de novo, né? Soldado Invernal, ele é um arco de histórias que foi publicado nas edições 1 a 14 menos a 10 da revista, do volume 5 da revista Capitão América lá nos Estados Unidos, que foi lançado e iniciou o lançamento em janeiro de 2005. Pode parecer estranho, mas é que essa revista 10, que a gente tira, ela faz parte de um outro arco, que é a Dinastia M, é uma bagunça foda. Ele não tá. Você não precisa ler o 10 de alguma forma. Esquece o 10. O 10 não conta pra nada nessa nossa cronologia que a gente tá falando aqui. Exato. A história, ela é composta de dois mini arcos, vamos colocar assim. O primeiro é o Tempo Esgotado, que vai das edições 1 a 7. E o segundo, denominado Soldado Invernal, da 8 a 14, menos a 10 novamente. Aqui no Brasil, a gente recebeu isso em formato encadernado pela Panini de uma vez só. Num encadernadão, o Soldado Invernal. Exato. Mas está sendo lançado também pela Salvati, naquelas edições de banca, que é R$30 cada 15 dias, e ela foi lançada em duas partes. O Tempo Esgotado e o Soldado Invernal. Se você for procurar, compra as duas. Não compra só o Soldado Invernal, senão você não vai entender lufa. Pega só metade da história. O cara pega a metade final, né? Não sabe o que, que tá acontecendo. Aí não dá, gente. Você vai ficar mais louco que o Dimitri na balada lá. Aí ele vai culpar os quadrinhos. Porra, tudo confuso, não faz sentido. Eu tô com a revista, não entendo nada. Como o Rod já falou, a história, ela é escrita pelo Ed Brubaker, que é um escritor acima da média. Ele tem excelentes trabalhos, como por exemplo Demolidor. Ele recebeu um Eisner pelo Soldado Invernal e pelo Demolidor, se não me engano. E pelo Criminal também, né? Pelo Criminal, exatamente. Sim. E ele ainda escreveu uma série que eu gosto muito, que é o Gotham contra o Crime. É uma série muito boa, muito não legal. Deu prêmio, mas eu gosto muito. Ele é um escritor, assim, top. Além disso, ela é ilustrada pelo Steve Eptin, que foi ilustrador de Vingadores, Superman, Aquaman, entre outras coisas. Não sou o maior fã do cara, acho mais ou menos. não é meu tipo de arte favorita, mas eu acho ele bem competente. Principalmente em cenas de ação. Eu gosto das cenas de ação dele, com Capitão América, Parada do Escudo. Sim, é bom falar que essa dupla aqui, cara, ela fez uma história, cara, com Capitão América. Eu diria bastante, cara. Porque assim, eu diria muito, né? Porque assim, a passagem deles ali, cara, pela Marvel fazendo Capitão América foi uma fase muito importante, com cara. Com certeza. É uma das melhores fases do Capitão América, eu diria, recentemente. O Ed Brubaker, ele reescreveu, vamos dizer assim, ele começou uma nova revista do Capitão América muito bem, trazendo conceitos excelentes, trazendo, a gente vai falar aí, algumas mudanças no universo muito bem colocadas, de forma bem pensada, coerentes, entendeu? Exato. Então assim, é um trabalho muito bom. Toda a parte do Soldado Invernal, as consequências dele, também chega até a parte em que o Capitão América ele morre na Guerra Civil e ele... Isso, estourou em vendas. Pois é, e o sucessor dele também, cara, nossa. Sobre Ed Brubaker, sabe que ele é um caso raro, tu falou que ele, o Cabeça falou que é um baita roteirista, né? Cara, ele é um dos caras mais respeitados que eu vejo, assim, eu frequento muito fórum de quadrinhos e grupos, né, da galera. O pessoal sempre fala, pô, Ed Brubaker, sabe? Esse cara é sempre respeitado nesse meio, né? E é um cara muito competente. Ele é um cara legal porque ele é um cara que ele sabe escrever revista mensal. A gente tem autores que eles são excelentes pra escrever minisséries. Por exemplo, você pega, por exemplo, um Alan Moore. Ele sabe, o Alan Moore, ele não escreve mensal. Você não pede pro Alan Moore escrever mensal. Ele escreve na continuidade dele, exato. Exato, entendeu? Você não pede pra um Neil Gaiman escrever mensal. Vem escrever a mensal aqui do, sei lá, do Átomo. Não. Agora tem gente que você não tem que nem pedir pra escrever, tipo Rob Liefeld. Esse cara é não. Você não... precisa não, cara. Precisa não. Tá tudo tranquilo. Tamo bem. Você quer fazer um contraste do Rob Liefeld do Capitão América, cara, com o do Ed Brubaker? Pior que a revista do Capitão América do Liefeld vendeu pra caralho. Tipo, que graxinha. Milhões de cópias. Bom, então, o Ed Brubaker, eu gosto muito dele, porque ele, assim como, por exemplo, o Brian Michael Bendis e o Geoff Johns, são autores que sabem escrever revistas mensais. Eles conseguem trazer pra você esse sentimento bom de colecionar mensal, não só uma mega saga, um mini arco fechado, né? Não, é verdade, até porque, vamos pegar assim, como a gente tá falando do Capitão América, né? Essa fase, ela durou 7, 8 anos, se eu não me engano, né? Que o Ed Brubaker ficou escrevendo. Sim. E, cara, ele passou por exemplo, pela Guerra Civil. E isso não atrapalhou o arco de histórias principal dele, sabe? Ele conseguiu intercalar numa revista mensal as mega sagas e manter uma trama bacana por trás do objetivo verdadeiro dele, né, pro Capitão América. Com certeza. Ele conseguiu trabalhar muito bem ali dentro. Sim, sim. E essa é uma mão que nem todo mundo tem, né? De sair de uma mega saga e de um mega arco e voltar pra mensal dele e ser coerente, né, com o que aconteceu lá. É verdade. Ele entrou, a gente pode colocar aí, eu considero pelo menos a Guerra Civil, talvez o maior em termos de que todo mundo conhece, mega saga recente da Marvel. Foi o maior sucesso de venda. lendas, né? Pelo menos da Panini aí foi, né? Exato. Das Mega Sagas. Fugindo um pouquinho assim do assunto, mas tem gente que não gosta muito de Mega Saga, né? Que às vezes enche o saco lendo Taim, procurando história e tal. Mas eu gosto muito, primeiro, pra dar uma passagem, né? Por tudo que envolve aquele universo, né? Às vezes você acaba conhecendo coisa que você nem tinha visão, se olha não aí, fosse... Olha aí, cast da Marvel falando do Visão, foi boa. Boa colocação. Olha aí, cara. E eu gosto muito de ver as consequências também acontecendo, né? Porque mais do que só ler alguma coisa interessante lá com começo, meio e fim, é legal você ler algo que marca, né? Que dá uma continuidade, que mostra aspectos. A própria saga aqui que a gente tá falando hoje, a Soldado Invernal, tem consequências aí de uma saga antes, né? Que ela vai ter consequências posteriores, né? Também. Ela vem refletida de uma saga que aconteceu e vai ter consequência posterior, exato. E isso é maneiro, assim, né? Não, ela é o início de uma nova fase do Capitão América, total. Na cara. Verdade, eu até ia colocar isso um pouquinho mais frente, mas assim, o Capitão América, essa fase do Soldado Invernal, ela tá dentro, o Vinícius me corrija se eu estiver errado, de uma reestruturação recente da Marvel. A Marvel entrou numa fase muito boa, que é nesse nosso universo mais recente, que é 2004, mais ou menos. Final de 2004. Final de 2004, e o Capitão América, o Soldado Invernal, se encaixa muito bem nessa proposta de reformulação do universo, de conceitos da Marvel. Não, exatamente. O Soldado Invernal, ele se passa depois da queda dos Vingadores, né? Uhum, que foi aí que a Marvel reiniciou vários títulos, assim, com grande qualidade. Os Vingadores do Bendis vieram depois da queda... O Extremes do Homem de Ferro veio depois da queda. O próprio Capitão América, que a gente tá falando, né? Então, vários títulos foram zerados e vieram com fases brilhantes depois da queda, incluindo aí o Capitão América. Sem falar que a queda ela foi um ponto de partida pra um monte de outras histórias posteriores da Marvel, né? Dinastia M, a gente já falou, Guerra Civil. E vai chegar até o Cerco ali, cara, que é longe pra caramba. Exato. Vai até Vingadores vs X-Men, né, cara? Até... Tudo! Então a gente tem aqui, né, essa obra que, pô, mais hypada do que impossível, né? Com o filme que tá aí pra sair, com toda essa cultura aí pop, né? De super-heróis aí estourando, explodindo. E mais que isso ainda, com a Scarlett Johansson, né? No filme. Porra, sempre, né, cara? Pra que mais... Com certeza. Então, se a gente tá nesse universo da Marvel até agora é por causa dela. Óbvio. Então, nada mais legal do que, antes do filme, né, trazer um pouco da história original aqui, porque eu acho que, assim, a gente, óbvio, vai refletir isso durante o cast, sim, mas é uma história legal pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta do herói, assim. Uma coisa interessante dessa revista também, que é assim, ela é razoavelmente um bom começo pra quem nunca leu Capitão América. Porque o Brubaker, ele tem um trabalho no início de retomar alguns... Óbvio, você tem que ter o conceito básico do super-herói, né? Saber mais ou menos de onde ele veio, a parada do super-soldado, tudo isso. Mas ele te dá um contexto mais ou menos do que aconteceu até ali. Você sabe o que você precisa saber, entendeu? Os acontecimentos, ele meio que vai te jogando nessas primeiras edições desse mini-arco do Tempo Esgotado, né? Que faz parte do Soldado Invernal... que você acaba não ficando perdido completamente, entendeu? Você sabe, ó, o que aconteceu isso com a Caveira Vermelha, aconteceu isso com o Capitão América, tá mais ou menos nesse ponto, tem uns flashbacks da guerra. Então ela é um ponto até interessante pra começar. Não, e outra coisa, Cabeça, é que, cara, ele também revê a origem do Capitão América, né? Pelo menos até ali a Sim. parte final desse arco, o Soldado Invernal, tu vai ter recontado a origem dele de uma forma mais atual, né? Isso, exatamente. Sim, sem falar que ele resgata um monte de personagens também. Os Invasores, o Barão Zemo, a Ima, o Grande Mestre, o Jack Morrow também tá aí, cara. Exato. Pra vocês terem uma ideia, até de dica, vou deixar aí pra galera de casa, é o seguinte. O Ed Brubaker e o Steve Epting, em 2009, eles lançaram um projeto, uma minissérie chamada Projeto Marvels. O Nascimento dos Super-Heróis. Que é o quê? É uma minissérie que vai explicar a origem de todos esses heróis clássicos que atuaram na época de Segunda Guerra. Então, o Capitão América, o Buck, o Namor, o Tocha Humana, o Anjo também. Centelha, o Anjo, o Bala Fantasma, Nick Fury, tá tudo lá. Eu não gosto muito, eu acho ela um pouco arrastada, porque ela é uma série de inícios de personagens, então ela é um pouco enrolada, ela não desenrola. O grande plot dela demora um pouco. Mas pra você que fala, pô... mas eu quero ler o início desses caras, porque durante o Soldado Invernal você vai ter referências a esses heróis. Eu aconselho você a correr atrás disso. Eu não sei se tem ainda a versão da Panini à venda, mas procura por aí, Projeto Marvels, O Nascimento dos Super-Heróis. É uma boa pedida antes, talvez, de você ler o Capitão América, se você fizer muita questão de ver a origem do próprio Brubaker pro super-herói. É bacana. Essa é uma edição bacana de correr atrás. Embora ela esteja meio esgotada, assim, atualmente, mas dá pra conseguir, né? Claro, numa Comic Shop, por exemplo, né? Isso. Estante virtual também. Tem a versão digital, vamos colocar assim. Isso. Sempre existe a versão digital. E antes da gente puxar aqui um pouco pra história em si, né, o arco que a gente vai falar aqui, a gente acha interessante aqui trazer o contexto de um pouquinho que veio antes, né, dar aquela contextualização legal que todo mundo gosta pra não ficar perdido e tal. Afinal, de ficar perdido já não basta a vida real, né, que a gente vai, vive, morre sem saber. É assim, podcast é uma lição, né, cara? Vamos. Nossa missão nesse planeta, tá? É uma brincadeira aí, filosofia à parte, mas é legal, né, dar uma passada por cima do que rolou antes pra quem tá aí de curioso em primeira viagem, se entender um pouco, né, se situar melhor, né, pra história. Bom, vamos lembrar o seguinte, essa história então é lançada em janeiro de 2005, Capitão Exato. América, né? Mas tem que lembrar o que aconteceu um pouquinho antes, então. O que aconteceu um pouquinho antes? Um pouquinho antes, Senji. Teve a queda, né, cara? A queda dos Vingadores. Foi um mega evento. Sim, em 2004. 2004. Né? Final de 2004. Foi um mega evento da Marvel. Pegou revistas do Homem-Aranha. Todas as revistas da Marvel, né? Aconteceu a grande queda dos Vingadores. Que basicamente, a Feiticeira Escarlate enlouquece. E acaba matando 3 Vingadores e desmoralizando completamente a equipe pra opinião pública, né? E eles acabam decidindo acabar com os Vingadores de uma vez por todas. Esse ponto é interessante porque é o seguinte, ele é um ponto de quebra dentro do universo Marvel, porque os heróis já não acreditam naquilo, né? Porque acontece as mortes que o Vinícius falou, com essas mortes, a população, de certa forma, o governo acaba desacreditando na entidade dos Vingadores, porque foi tudo causado por um Vingador. Isso. Exato. Feiticeira Escarlate. E tem até uma parada de mudança de mudança de memória, quase nenhuma referência à credibilidade que a gente já falou, quase não tem nada a ver, né, que ela teve a memória dela alterada, pra ela esquecer de alguns fatos que aconteceram antes, e isso desencadeia uma série de eventos, e isso vai acabar, como o Vinícius falou, acaba com os Vingadores, aquela formação, aquela estrutura antiga pelo governo, acabou ali. Depois disso, todos eles entram numa espécie de luto, né, pelo que acontece e acaba. Aí nesse ponto você já tem o Tony Stark numa vibe foda, ele acaba perdendo o cargo dele como... Ele é ministro da defesa, não? Bom, ele tem que renunciar a um cargo político que ele tem por estar junto com os Vingadores. Você tem a morte, você tem a destruição da mansão dos Vingadores. Então assim, é um arco que ele realmente é muito sombrio, se você for pensar por esse lado. E ele vai mostrar uma cisão no que vai ser a história futura da Marvel. Dali pra frente, a gente vai ter uma pegada totalmente diferente e só vai vir merda. Com certeza. Não vai ter momento feliz. Ninguém vai ser feliz nessa porra, entendeu? Não tem Natal, não tem Páscoa. Só tem coisa triste. Só pra deixar referência, a revista A Queda, né, o arco principal, também saiu pela Salvati e é escrita pelo excelente Michael Bendis e pelo péssimo David Finch. Cara, o David Finch cara, ele é muito bom, velho. Tá louco. Caralho. Ele desenha um dos Batmans mais legais que eu já vi. O desenho dele, pelo menos a arte dele é muito boa. Eu acho. Vai desenhar a porra da Mulher Maravilha com a mulher dele. Cabeça tá feliz com o cara. Tá muito feliz. Tô feliz. A mulher do cara vai escrever, mano. Que a mulher do... Puta, que bom continuar antes que eu... Olha o machismo aí. Não, mas a mulher dele escreveu nada. Pô, quem... Não, você sai o Brian Azzarello da revista Mulher Maravilha. Quem que você vai colocar, pô? Quem que vai ser o escritor foda que a gente vai colocar? A mulher do Finch, que nem desenhar, sabe? Não, saiu o Brian Azzarello. Ponto, cara. Pô. Só isso. Então, depois disso, que a gente tem, mais ou menos? Não, o quê? Depois da queda? Depois da queda, já vem direto? Não, a queda vem direto, isso. Sim, porque aí o Capitão América, ele não tem mais nada pra fazer. Então, ele vai trabalhar pra SHIELD nesse período, né? Exatamente. E como já não tem Vingadores, ele vai direto pra fazer servicinho pra ela. Isso, velho. Ele não tem mais serviço dos Vingadores, tá livre. E aí a gente vai começar realmente o Soldado Invernal. Vinícius, traga a sua sinopse maneira pré-feita. Deixa eu só beber minha vodka aqui, só um pouquinho. Opa. Vai, isso. Cacalim. Beleza. Cara, então, como a gente tava falando, né? Aconteceu a queda dos Vingadores, né? Acabaram morrendo 3 Vingadores. E isso acabou afetando emocionalmente nosso querido Steve Rogers, né? Então, nesse começo de arco, ele tá mais tenso, mais violento. Ele até matou alguns criminosos aqui. Cara, resumindo, ele tá muito mais legal do que ele é normalmente, tá? Basicamente. Estresse é bom, galera. Você tem uma ideia, tem uma hora que ele tá segurando o bandido em cima de um trem. Aí ele fala, cara, você tá maluco? Vai dar merda. Ele fala assim, olha, eu sei que eu posso sobreviver. E você? Poder da intimidação, cara. Então a gente tem esse Steve Rogers ali abalado, né? Tem a agente 13 da SHIELD, que é uma ex-namorada dele, né? A Sharon, vai servir como intermediário entre a SHIELD e o Capitão América, né? Uhum. E, bom, no meio disso tudo a gente tem o Caveira Vermelha com um novo plano mirabolante que envolve lá o Cubo Cósmico pra pegar o nosso abalado Capitão América. Sim. Ah, tá, vocês aí devem estar pensando, ah, mas, pô, cara, essa história já tá manjada, né? O Capitão América, novo? O Caveira Vermelha, putz. Não, nazista, cara. Nazista, pô. Nazista. A gente já viu isso algumas vezes. Então te prepara pra bomba, cara. Logo na primeira edição, o Caveira Vermelha morre, cara, basicamente. Ele tá ali arquitetando o plano dele e, de repente, vai pra vala. Enfim. Então, no início você até pensa, ah, vai ser nada, até parece mentira, morreu. Não morreu nada, tá aqui tentando, vai voltar. Não, morreu. Já era. Morreu, é ele mesmo, cara. Porra. Não, e é aí ele que tá, né, cara? Pelas mãos de quem que ele morreu, cabeça? Pelas mãos do Soldado Invernal. Exatamente, cara. Além disso, o Cubo Cósmico foi roubado, que é uma parada. Sim. Que, se você tá acostumado com o filme, o Cubo Cósmico é uma parada que sempre dá merda. É o gatilho da merda do universo do Exato. Capitão América, entendeu? A SHIELD fala, cara, a merda do Cubo Cósmico tá com alguém que a gente não tem ideia, né? Potencial infinito de merda. E o Cubo Cósmico nunca tá bem guardado, sabe? Nunca, é. Nunca. Em vez de jogar aquela porra no buraco negro, não, fica numa caixa, na sala do Nick Fury, sei lá. Escrito não mexer. Tá, não, mas eu acho que é legal também a gente falar, né? Por que diabos a gente tá meia hora brincando com a Rússia, né, cara? Porque, Exato. Na verdade, o Soldado Invernal, ele é um ex-combatente americano que foi, vamos dizer assim, reprogramado pelos russos, né, basicamente. E o Soldado Invernal, ele tá sendo controlado por um empresário russo, né, que foi general, né. Isso, e que tá atrás do Cubo Cósmico. E que, né, tá atrás do Cubo Cósmico, e até legal essa figura do Soldado Invernal, né, eles chegam até a citar na história que ele virou até meio que uma lenda, assim, ó, era o cara da Rússia que a galera mandava pra fazer missão grande e depois congelavam ele porque ele fazia as coisas muito específicas e muito bem, né, então virou meio que um mito, né. Ele trabalhou no período que o Steve Rogers tava apagado, tava lá no gelinho, tava na geladeira, vamos colocar assim. Da Globo. Ele trabalhou muito durante a guerra, da Guerra Fria, né, então e ele era um cara que, como o Rhodes falou, ele virou uma lenda, porque ele sumia, ele ia fazer 2, 3 assassinatos pontuais e muito importantes, e de repente ele sumia, ninguém conseguia rastrear o cara, entendeu? Então nem foram atrás dele. E aí, quando essa figura volta, né, a aparecer da possibilidade do Soldado Invernal... Não, eles confirmam que ele existe, na verdade, né, porque até então era só boato. E, cara, é bacana, né, a forma que eles descobrem o Soldado Invernal, né? Eles vão reunindo várias fotos em eventos importantes, vamos dizer assim... Assassinatos de políticos, Sim. de militares, do alto escalão. Isso e é eles muito vão legal. Pegando todas essas fotos e reparam que aquele cara tá ali, mas em anos diferentes, né? E ele quase não envelhece, né? Ele é tipo o Forrest Gump do caos. Ele tá em todas. Tá em todas, né, cara? That's all I have to say about that. E o que chama atenção é que é o mesmo cara, sei lá, a máquina da SHIELD vê que tipo, o cara rosto, tem 300 né? não sei quantos pontos igual, e ele não envelheceu, que ele deveria ter envelhecido ao passar de todos esses anos. Eles né? estimam que ele envelheceu 5 anos, né? 5 anos em 20 anos, isso. 20 anos. Isso. E é legal porque é o seguinte, nesse meio tempo, entre esses acontecimentos, você tem alguns flashbacks da época do Capitão América. Ele como ele tá meio zoado da cabeça, ele tá tendo sonhos e flashbacks da época dele na Segunda Guerra. E um dos flashbacks, que é logo depois que o nome desse empresário russo é colocado na mesa, é um flashback dele quando ele e os russos estão juntos, é isso? Ele se alista com a tropa russa isso. pra parar os nazistas. Sim. Exato. Né? Exatamente. E aí você tem um confronto, você tem toda uma briga dele com os super soldados do Caveira Vermelha, e aí tem uma hora que aparece uma arma de destruição em massa, de tecnologia da Hydra, o maluco do russo vai e fala, não, pega essa porra, vou levar essa porra, dá uma merda, mata um monte de soldado, e aí ele fala, cara, por que você fez isso? Ele falou assim, olha, que até a frase que eu usei, ele falou assim, é muito fácil pra você falar, vocês Estados Unidos, vocês têm o Namor, vocês têm o Tocha Humana, o Capitão América, os caras têm os super soldados dele e a gente. Quer dizer, a Rússia, o que a gente tem, entendeu? Vodka. Aê. Vodka e frio. Cacalim. Então, esse é o contexto que é o seguinte. Esse empresário que é o Lukin, eu acho que a pronúncia deve ser mais ou menos essa. Uhum. Ele tava nesse incidente, né? Ele é levado pelo general russo, criança, a mãe dele morreu nesse incidente. Onde ninguém dos Estados Unidos, nem do caso dos nazistas, se machucaram. Dizimou a pequena cidade russa que eles estavam combatendo. A mãe dele morre. Então você vê que existe uma questão da honra aí. né? Os russos foram machucados. Eles se ferraram, eles não tiveram ajuda de nenhum dos lados, entendeu? Eles se ferraram economicamente, se ferraram do ponto de vista histórico, e eles não tinham super soldado nenhum pra ajudar. Exato. Eles. Então essa figura do soldado invernal, que é um americano, olha só, né? Você tá pegando um soldado americano, transformando ele num soldado russo pra acabar com a América, né? Isso é uma simbologia muito forte, né? Além, obviamente, dos danos que ele causou, tem toda essa parte social, essa parte da honra dele. É muito interessante isso. Não, e voltando à história, é legal o comecinho da história, né? Porque a gente comenta aqui do soldado invernal, mas é demorado pra eles apresentarem ele como essa figura agressora aí, né, no caso, uhum, da história, sim, né? A gente tem esse primeiro arco, esse é o que a gente chamou aí do tempo esgotado. É um arco bem legal porque foca muito no Steve Rogers lembrando, né, dessas histórias aí que aconteceu durante a guerra por causa do Caveira Vermelha ter morrido, né? Então ele acaba associando, lembra dos tempos e coisa. E durante esses flashbacks vai dando um pouco do plot principal, né? Mostrando aí acontecimentos que levam à trama principal que a gente vai ver no finalzinho da série, né? Caso do Soldado Invernal. E também vão tendo momentos assim legais de ação, né? Não tem como fugir disso também, né? É legal muito essa pegada que o Capitão América traz, né? Da Segunda Guerra, de ação, de missão. Ele na SHIELD, né? Executando coisas. Eu gosto até que bastante, assim, dessa levada. Essa parte do passado é muito gostosa de ler, né? Você vê com a narração dele, os acontecimentos. Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente tem muito contato com o contexto da Segunda Guerra. É uma coisa que a gente gosta muito, né? É uma história que é sempre contada, é sempre retratada. E aí quando você vê o Steve Rogers, o Capitão América, agindo nisso, e toda essa questão burocrática, toda essa questão política envolvida é muito legal, né? Isso refletindo até hoje. A parte política eu acho principal. Nesse início também é legal porque é o seguinte, além dele estar todo atormentado, a Hydra ainda tá funcionando, mesmo com Caveira Vermelha morto, ainda o plano deles ainda tá correndo, né? Tanto que uma das coisas que acontece, até interessante, que o túmulo de dois soldados que agiram como Capitão América depois do Steve Rogers, foram dois túmulos que foram destruídos, assim. E aí ele fica pirado, porque, cara, ninguém sabia disso, entendeu? E ele vai lá pra fazer isso. É realmente a questão, de novo, dessa coisa da honra, de destruir a imagem. Olha, a gente destruiu o túmulo daqueles caras patriotas que assumiram o seu escudo no seu lugar e morreram porque você não estava lá. E ele fica muito transtornado com isso, resolve ir atrás do Crossbones, né, do Ossos Cruzados, acha que foi ele, fala, não sei de nada, eu só quero aqui te matar, seu filho da puta, não sei o quê. Então você vê que ele tá num processo de destruição mental, tá muito, ele tá sendo toda hora transtornado com o passado, com o acontecimento, memórias que ele tinha perdido e estão voltando em fragmentos, entendeu? Então você vê ele realmente muito abalado. Ah, mas esse é um ponto forte do Brubaker, né, que ele sabe botar na história psicológica mesmo, né, fazer um aprofundamento dos personagens em si. Exatamente. Que eu acho muito legal, cara. E outra parte legal que tava falando sobre a política, né? Cara, é incrível como o Brubaker, ele consegue escrever tramas sérias que tu acredita, cara. Tu coloca isso no mundo real, né? Fica incrível, né? Exato. Pra vocês terem uma ideia, eu fui atrás dos nomes que o Soldado Invernal matou pra ver se era verdade. De tão que eu tava acreditando naquela história, sabe? Eu será, puta, será que ele pegou caras que morreram? Até do primeiro-ministro de Wakanda? Eu procurei. Quando você achar Wakanda também, vai ser maneiro. Mas assim, ele escreveu uma história que realmente eu acreditei, entendeu? Não, com certeza. Pô, é óbvio que isso aconteceu durante a Guerra Fria, a gente sabe que é um período meio nebuloso, onde tudo aconteceu meio na encolha, e essa questão da Segunda Guerra. Puta, é muito legal esse contexto histórico e político que ele dá. Não, e sobre. Eu também fui atrás do Soldado Invernal, cara. Oh. Eu pensei, pô, esse cara tem pode que existir, né? Uma lenda, Soldado Invernal. Provavelmente existiu alguma coisa assim. É óbvio que existiu uma lenda, deve ter existido alguma lenda de um super soldado ou um mega agente secreto, entendeu? Essas histórias de guerra existem, provavelmente, óbvio, não deve ter sido chamado Soldado Invernal. Outra coisa, cara, é que tu vê tem o Alexander Lukin, né? Luthor! Lukin! Luthor! O Lukin aqui, cara, ele representa uma grande corporação, né? Sim, a Cronus. Que acaba gerando interesse pro governo americano aqui na revista por causa do petróleo, né? Então tu tem mais uma trama política no meio que impede o Capitão América de chegar no Lukin de uma forma. É difícil de chegar no cara porque ele representa os interesses americanos, né? Do interesse econômico. Então, quer dizer, o interesse político, as brigas políticas, as relações comerciais estão um patamar acima da segurança nacional. O Capitão América tá maluco, ele fala, esse filho da puta tá com a porra do cubo cósmico que vai explodir a nossa cidade. A gente tem que fazer uma coisa. E o Nick Fury fala, cara, a gente tá de mãos atadas. A SHIELD não pode fazer nada. O nosso governo proibiu. E o Stark fala a mesma coisa, cara, eu não posso te ajudar. Não fazer nada. As indústrias Stark estão num mau momento, depois de tudo que aconteceu com os Vingadores, e a gente acabou de comprar um pedaço da indústria dele, então eu não posso misturar as coisas, né? Eu não posso misturar o lado Tony Stark das indústrias Stark com o Homem de Ferro. Cara, isso é muito legal, porque é um entrave que a gente não vê todo dia. Normalmente, o super-herói, ele tá agindo acima da nação e foda-se, entendeu? Você pega, por exemplo, um super-homem da vida, cara, ele vai invadir outro país pra bater no maluco nazista, foda-se. Pulando um pouco aí pra história, né, já no segundo arco, aí tem um momento muito legal, é que o Nick Fury tá pra fazer uma invasão, né, em outro país, em outro solo, e o piloto do Nick Fury até pergunta, pô, mas isso tá cheirando a atentado, como que era? Era incidente internacional, né? Exatamente. Aí ele olha pro cara do piloto e fala, segue suas ordens e deixa a burocracia com os adultos que vai dar tudo certo. Dá uma cortada, cara, legal. Né? Isso é muito legal, porque, cara, o Capitão América, querendo ou não, ele é um soldado, ele é um herói que ele tá, querendo ou não, subordinado ao governo hoje, né? Ele usa as bandeiras norte-americanas e ele está agindo sobre o manto da SHIELD. E a SHIELD é um órgão governamental, apesar de tudo, entendeu? E por mais que eles tenham esse senso de justiça, muitas vezes eles não conseguem agir, cara. Isso é uma sacada muito legal. Dá um outro toque na história, cara. Não, e eu, por exemplo, não sou eu, tá? Eu já vi pessoas com esse problema, né? Pô, tu pega o Capitão América, um cara que veste as cores dos Estados Unidos, da bandeira dos Estados Unidos, um cara que defende os ideais dos Estados Unidos. Então, eu nunca fui muito fã do Capitão América até ler essa fase aqui. Porque nessa fase tu vê o herói americano contra o governo, porque o governo não tá deixando que ele faça o trabalho dele, né? E isso vai refletir diretamente depois na Guerra Civil. Também. Isso é o mesmo conceito aplicado numa escala maior, né? A mesma coisa dele falar assim, eu não me importo com os políticos, eu me importo com a América, é o ideal americano, o povo americano, a liberdade. Não me importa quem tá comandando, se é democrata, se é republicano, se é o Bush, se é o Obama. Não importa. O que eu quero é fazer o certo pela nação, entendeu? Isso é um conceito. Isso é muito bem trabalhado, assim, é muito legal. Não, isso aí é tudo uma questão de contextualização, né, do herói, né, porque você viu como ele foi crescendo, assim, ele era um cara de Segunda Guerra, depois ele foi passando década de 60, 70, Vietnã e tal, 11 de setembro, ele viu muitas coisas já, né, assim como a história dos Estados Unidos, né. Ele viu os piores atentados da humanidade, a gente pode colocar assim, e muitos deles por culpa, talvez, dos Estados Unidos. Sim. Né? As atrocidades que o país que ele tanto defende já fez. Sim, e a gente tá falando desse cara, o Lukin, cara, pensar que ele era um general da União Soviética. E quando caiu a União Soviética, cara, as estatais foram empresas privadas. E o cara teve um monte de russo que conseguiu ficar rico. E o Lukin é um desses caras, né? Coca-Cronas, né? E aí consegue fazer acordos com os Estados Unidos. As coisas de empresas, né? Por isso que o Capitão América também tá de mãos atadas também. Ele sabe que o cara é vilão, mas tem interesses governamentais dos Estados Unidos com essas empresas. Então ele não pode fazer tudo do que ele quer, né? Ele vai criar um incidente internacional econômico e político. Hoje a gente sabe que tem muito esses jogos de política, né? Hoje não é. Às vezes, na Segunda Guerra era outra história, entendeu? Na Segunda Guerra ele tinha carta branca pra fazer qualquer coisa, porque tava numa situação de guerra, de sítio. Hoje, a burocracia tá muito acima, né? Tanto que é o que o Rod falou do Nick Fury, deixa a burocracia com os adultos, né? Que, por sinal, eu não sei, eu sou meio contra o Nick Fury do Supremos, eu não gosto tanto dessa versão do Samuel Jackson, eu gosto desse esse Nick Fury. Racista! Não, não é, cara. Esse Nick Fury, filho da puta. Esse Nick Fury, cara, pode ser, né? Vai chegar nos comentários, racista, não sei o quê. mas eu gosto muito desse Nick Fury, que é um filho da puta. Eu adoro esse puta, cara, é muito. Tem uma frase que é genial, que o cara tá reclamando com ele e falou assim: olha, cara, que tal você abaixar esse tom um pouquinho e colocar um senhor nessa sua frase? É muito bom. Cara, é muito pedante, cara. Puta, é muito bom, assim. Ele é um cara que ele sabe, ele vai bate por cima. Merece bate de respeito, né, cara? Merece, cara. É demais. Aponta o dedo, você é moleque, cala a boca. Então. Não, tanto é que vai ter depois, né, durante a Guerra Secreta, né? O Nick Fury sai da SHIELD, né? Isso durante esse arco do Capitão América. No finzinho do arco do Soldado Invernal, isso acontece, né? E basicamente, os caras mantiveram dentro da SHIELD um robô do Nick Fury ali. Porque era interessante, pô, é muito engraçado que eles estão conversando assim, mano, o que é isso aqui, cara? O Nick Fury não foi expulso? Aí os caras se olham assim, achamos melhor mantê-lo aqui ainda, pelo menos o robô dele. Deixa a imagem do cara porque ele mete respeito na galera, né? Então, voltando aí um pouquinho pra obra, a gente tem essa inicialização aí do Caveira Vermelha morto, né? Todos esses sentimentos e lembranças do Capitão América, né? Reverberando pela mente americana desse soldado. E de legal, assim, do plot, a gente tem essa introdução ao Lukin, né? Da parte da Rússia, que tem os interesses um pouco divergentes. Eles até se encontram com o Caveira Vermelha na guerra, né? E trombam com o Cubo Mágico. And here we go. Tal, caveira cubo vermelha. Mágico. Cubo mágico. Cubo mágico. Nossa, ficaram desfazendo. Cadê o Mano FC pra ver isso? Tá aqui, cubo... Capitão América, eu embaralhei todo o cubo mágico, agora resolva. Não, imagina um cubo cósmico mágico, cara, quanto ia ser legal. Mas então eles encontram o cubo cósmico mágico, e aí tem toda essa brincadeira aí que os russos não levam, né, fica com a caveira vermelha, e depois dá a volta, né, a Rússia totalmente se prepara, faz uma estrutura ferrada, né, pra dar a volta, consegue depois, né, nesse incidente de caveira vermelha, reaver o cubo mágico, né, através do assassino cubo misterioso. Mágico de novo. Cubo mágico cósmico. É que coisas cósmicas e magia andam juntos. Pelo menos na minha cabeça. Perdão, cubo cósmico, né? Eles revendem esse cubo cósmico, né? A gente tem todo o desenrolar da trama, que aí tem o que o Cabeça falou mais atrás, né? Que a Hydra lá continua operando, mesmo sem a cabeça da Hydra, que é o caveira vermelha. E aí a gente tem toda esse meio que andar da história, né? Meio que o primeiro plot, né, da história, que é levar os russos e levar a Hydra também, que tava com um plano pra destruir o Steve Rogers, né? Tanto fisicamente como mentalmente, né? Exato. No caso, a gente tem até assim, a gente teve aquelas violações aos túmulos, né? Dos ex-Capitães América. Né? E a gente, por final, também tem uma coisa assim que destrói o Capitão América, que é um atentado na cidade dele, né? Com o único objetivo de destruir o cara. É um atentado, tipo assim, puta, é muito legal, porque esse plano já tá feito há muito tempo, tanto que o Caveira Vermelha morreu e o plano acontece. Isso é uma lição empresarial, cara. Não pode ter cabeças, nem caveiras. Não pode ter cabeça, não pode ter cabeça, tem que tudo, né, cara? Descentralizar e dividir. Tem que ser todos juntos, não pode ter um só, né? Olha a Rússia ensinando de novo, né? Mas assim, eles colocam o Capitão América no prédio, tipo, limite pra ele ver a explosão de um pedaço da cidade e falar, olha aqui, seu impotente, você não conseguiu parar um ataque no centro da sua cidade, entendeu? E no meio disso, eles acabam matando um cara, que até a história dele é colocada aí no meio, numa edição especial, que ele foi um segundo Bucky, depois do Bucky original. Ele trabalhou como Bucky por um tempo, depois ele ficou meio louco, virou um outro super-herói, não sei o quê, mas colocam... Primeiro tentam incriminar ele, e depois colocam ele no lugar da explosão e ele acaba morrendo, junto com um soldado da SHIELD. Esse cara, né? É o Jack Monroe, né? Monroe, exato. Sim, ele é o terceiro Bucky, na verdade. Que ele virou Nômade. Tem até uma história no meio do Soldado Invernal, ele tem uma história que até um outro traço e tal, que conta mais ou menos o que aconteceu com ele, pra você que não leu. Até isso eles colocam. Sim. Pra você. Essa é a sétima edição, né, do Capitão América. Isso que é bacana também, só pra complementar, durante a fase do Brubaker, tu vai ter várias edições especiais, né? Tem a edição de aniversário do Capitão América, tem essa edição aqui. Essa que tu tá comentando, Cabeça, chama-se A Solitária Morte de Jack Monroe. Jack, né? Monroe, exato. Isso. Essas edições, elas todas se intercalam com a história que ele tá contando mesmo. Não é uma historinha qualquer que ele joga ali, sabe? Não, uma aventura. Não é pra ganhar uma mensal. Ah, vamos ganhar uma mensal, né? Vamos liberar uma edição mensal pra gente ganhar um tempo. Não, é realmente algo que ele quer te mostrar ali. Porque naquele momento é importante pra você avançar ou pra entender alguma coisa da linha principal, entendeu? Sim, ela dá um background ao personagem. E essa história em especial eu acho muito boa, porque o Jack, ele tá meio pirado. Ele acaba confundindo pessoas normais com criminosos e, cara, é muito divertido. E é engraçado essa questão da consequência do cara que já foi um herói, né? Você vê um cara que já foi teoricamente um herói num estado decadente, totalmente abandonado, com a mente toda confusa. É uma edição bem legal, além de dar o background, né? Pra você saber, pô, quem que é esse cara. E pesada, né? Pesada. Também. Sim. Sim, pra quem não sabe, ele foi o Bucky da década de 50, né? Junto com outro Capitão América que ficou em doido, maluco, né? O grande diretor, né? E aí mostrou todas essas consequências, que ele conseguiu se recuperar, conseguiu adotar o nome de herói Nômade, que o Steve Rogers já usou ele, né? E fez a sua parte de heroísmo também, né? Mas agora ele tá numa fase decadente total, né? E aí essa história mostra todo esse background dele, como ele foi na fase maluca, fase heróica, fase decadente... E tá nessa vibe. Mas esse também, eu acho que seria o limiar aqui pra gente entrar numa área um pouquinho mais pesada de spoilers, né? Exatamente. Óbvio que aqui a gente tá falando do quadrinho, então ele vai ser diferente do filme, mas a gente vai aqui abordar uma revelação que pode estragar a sua experiência com a história principal, né? Que eu acho que é o grande plot twist da história, né? A grande você fala, pô, sim. Olha só... A gente tá se segurando. Não, mas eu acho que, ó, olha só, se tu reparar bem aqui, olhando só o Soldado Invernal, tá? Tu olha pra máscara dele. É ou não é a tiazinha, cara? Olha só. Você sabe de mim, vem. Olha só, de volta aos anos 90. Voltamos. Pô, Vinícius, genial, cara. Aos longínquos anos de 98, sei lá, 99. Só pode ser, cara. Como eu não pensei isso? Caraca. A KGB, o FBI, a SHIELD não desconfiaram, mas Vinícius, o homem, trouxe aqui a revelação. É a tiazinha. Caraca, velho, o Soldado Invernal é a tiazinha. Porra, genial. Fechou, não precisa de mais nada. Vambora. Então, antes da virada aqui, a gente vai abordar exatamente essa parte, né, que seria a revelação da identidade do Soldado Invernal, que pode ser a tiazinha ou pode não ser. Eu espero que não seja. Fica aí pra você descobrir. Então, fiquem atentos ao toque de três... foices e martelos, sei lá. Caraca, como que é o som de... Caraca, porra, eu que vou ter essa merda. Três copos de vodka. Três tigres tristes. Três... não sei, cara. Três putins, pronto. Três putins. Três Vladimir putins. Três putins bravos. Putins, putinhos. Putins, putinhos. Tá, eu vou dar um jeito de fazer não, esse seu sonho. Tem coisas a escolher. Atenção, ao toque de três cubos mágicos, você entrará na Full Spoiler. Pá, um cubo mágico. Pá, dois cubos mágicos. Pá, três cubos mágicos. Você foi avisado. Então, voltando aqui, moçada, pra área de segundo spoilers, ou de quase spoilers, ou de spoilerzinhos. Porque, na verdade, assim, é spoiler e não é spoiler, assim, porque é difícil você sair de uma vibe. A gente que tá aqui no quadrinho, óbvio, não escapa de spoiler, porque nego tem que jogar pra fora, né, cara? Tem que... O Rods tem um termo que é o cagar spoiler na orelha. O maluco tem que chegar cagando na sua cara o spoiler. Olha aqui, o maluco morreu! Ele tem essa necessidade, assim, tem. Né? Tem pessoas que precisam disso pra... coexistir, né, no universo. Cara, e nos quadrinhos é sempre assim, como a gente tem uma espécie de delay de hoje, uns 6 meses aqui no Brasil com lá fora, a gente, tipo, o maluco já morreu, já ressuscitou, a gente não leu a parada aqui, mas a gente já tá sabendo tudo que vai acontecer. É verdade. Ah, é sempre assim. A gente fica mais perdidão que o Capitão América voltando à vida. Cara, que é viagem no tempo, né? Você tá acompanhando o presente e o futuro, presente e o futuro, presente e o futuro. Mas aqui então a gente vai, já foi avisado, spoiler, a gente vai revelar a identidade do Soldado Invernal da Rússia. Que é realmente a tiazinha. Não, na verdade ele era o ex-parceiro, né, do Capitão América, né? Sidekick. Exato, o ex-parceiro mirim, né, do Capitão América aqui, né, o vulgo Bucky ou James Buchanan. James Buchanan Barnes. Barnes, é. Barnes, exato. Então fica legal esse plot. Isso é até engraçado assim, porque esse é um spoiler, cara. Desde que eu soube que o Soldado Invernal existia, eu já sabia que ele era o Bucky. Exatamente, desde também, que eu tive contato. Roubaram isso de mim. Eu não tive essa explosão de cabeça, porque foi a mesma parada. Ah, cara, tem um arco muito bom do Soldado Invernal, que é quando você descobre que o vilão é o Bucky. Ok. A sinopse já é essa, né? Okay. O cara te apresenta a história assim. Assim, brother. Caralho. É, tipo aquela história, quem é o Capuz Vermelho? É o Jason Todd, cara. Isso. Não, é aquela história que o Jason Todd volta como o Capuz Vermelho. Nossa. Você não tem o processo de descobrir a parada. Tá na sua cara, entendeu? É só ver, né, cara? A experiência não é descobrir, é só ver. Apenas observar, porque caralho. E pega aqui, eu tenho aqui a edição da Panini, o Marvel Deluxe, né? Se tu pegar aqui e virar ele, tem... Tá, a capa é o Capitão América e a contracapa é o Soldado Invernal, né? Basicamente ele com a sua máscara de tiazinha. Só que aqui, cara, logo atrás, tu tem vários Bucks desenhados em vários momentos, assim. Exatamente. Tu tem o cara e o Buck atrás, tá ligado? É tipo um painel com todas as versões do Buck que eles encontraram. Se você, tipo, passou a terceira série, fica meio fácil. É complicado isso. Não, e é engraçado porque eu tava novamente acompanhando a galera que só acompanha o filme e não tem nem ideia. Eu fico imaginando chegar numa dessas páginas de quadrinho de cinema e falar, cara, o Soldado Invernal é o Buck. A galera, puta que pariu. Porque, tipo, na verdade, eles vão perguntar quem é Buck. É, isso é verdade. Porque no filme, o Bucky é muito menos importante, né? O Bucky, ele é muito menos significativo no primeiro filme. Exato, do Capitão América. Né? Ele tem outra função, né, no caso, né? É inversa, né? Na verdade, ele motivo. Uhum. Mas, e voltando a esse spoiler aí do Bucky, né, e tal, já que a gente tá nessa área de spoilers aí, o que que marcou vocês aí? Foi legal, não foi? Tirando a galera que teve o coração arrancado por esses nobres guerreiros do spoiler. O cara, a vida do cara é te dar um spoiler definitivo de quadrinho, né? O que vocês acharam de mexer com o Bucky, assim? Então, cara, primeiro que o Capitão América não acredita, não pode ser. Não pode ser. Não é real. Não é ele. Não, eu digo assim que não pode ser, cara, porque existe toda uma história da década de 90, 2000, cara, de fãs, de comics, que existe uma regra que o pessoal botava na cabeça, todo mundo, existem três personagens que morreram e que não vão voltar. Bons tempos. O que a gente sabe que tá morto, né? Um é o Tio Ben, outro é o Jason Todd e outro é o Bucky. O problema é que em 2005 voltou os dois, cara. O Jason Todd e o Bucky. Porra. Os dois. Agora, até um tempo atrás a gente tinha o paradigma do Ted Kord, mas já era. Também, né? Porra. Também não vale mais. Só sobrou o Tio Ben. Só sobrou o Tio Ben, cara. Ah, mas o Ted Kord é de menor nível, né, na verdade. Ah, sim. Não vale nem mesmo. Isso é até de novo. Eu tava até comentando com o Sage, é uma coisa engraçada. Quando o Bucky volta, é muito próximo do período de Jason Todd volta na DC. No mesmo ano. Exato. Foi no mesmo ano. No mesmo ano. Sim. Óbvio que a volta do Buck foi muito mais bem programada e mais legal. Não, foi bem melhor. Do que a volta do Jason Todd, apesar de eu gostar do arco. É, eu também gostei. Apesar de eu gostar desse merda. Dessa merda, né? Dessa droga de história. É, mas assim, o Buck, ele tava na história do Capitão América até a década de 50, quando a série foi descontinuada, né? Aí o Capitão América volta lá pra década de 60 com os Vingadores, mas o Buck não voltou. Então, é aquela coisa conceituada, assim, de que o Buck morreu naquela época e nunca mais voltaria. É, então, eu li aqui no apêndice, né, que falam que eles afastaram o Buck uma época, entrou a Betty Ross, isso em 48, uhum. Depois ele volta com o Buck, depois ele vai embora e entra um Capitão América aí daqueles que a gente comentou lá. Do coisa mais o Monroe, né, como Buck. Sim, o Capitão América da década de 50. O Buck, ele sofreu o problema do sidekick, que a gente teve a polêmica do sidekick na época do Batman e do Robin, né? Onde tinha uma época que todo mundo tinha sidekick, e aí teve uma época que os sidekicks começaram a morrer, de certa forma, assim, no conceito. Os sidekicks pararam de funcionar. O único que sobreviveu de verdade, assim, foi o Robin, que continua até hoje, não parou. Ainda com alguns odiadores, né? Mas tudo bem. Sim, tem gente que detesta o conceito até hoje. E o Bucky, ele foi um que foi realmente esquecido. Ele voltou depois naquela questão com outro, como outro Bucky. Mas aquele Bucky original, né, o que deu o nome ao sidekick, ele tinha morrido. Você entendia que ele tinha morrido e o Capitão América aceitava aquilo, né? Não existia nenhuma dúvida sobre isso. Sim. E nessa história, além dele trazer pra você uma coisa que é muito legal, que é uma atualização do Bucky, porque o Bucky não era só um garoto com a metralhadora. Ele era realmente um soldado de elite. Um agente, que fazia... né? Um super... Não, e ele fazia as coisas que o Capitão América não tinha tanta coragem de fazer. Tem uma hora que você vê ele se infiltrando numa base nazista e matando quatro caras ali, entendeu? Um moleque, praticamente, tinha 17 anos, uma coisa assim. Então, atualizou. Ele não é só um menino de sunga pulando com uma corda por aí, né, Rod? Também deu um drama pro personagem violento, né, cabeça? Muito legal. Com porque certeza. Ele, tu pensa, ele e o Capitão América, de certa forma, os dois foram congelados e estão fora do tempo deles. A diferença é que o Bucky, ele voltou em alguns momentos pra matar, cara. Então, isso ainda deixa o personagem agora no... Bom, acho que já dá pra falar, né? Que no final do arco, ele recupera as memórias e volta a ser o Bucky, né? Ele lembra de tudo, todas as pessoas que ele matou no período de Soldado Invernal e lembra também dos tempos dele de Bucky. Então tu vê, cara, que o cara tá com a cabeça destruída, né? Sim, você exato. Você tem umas páginas que são tipo os relatórios soviéticos do que foi acontecendo com ele. E você vê que ele tava... ele foi reconstruído, teve a parada da memória, ganhou um braço biônico porque ele tinha perdido um braço, não sei o quê. Mas você via que a mente dele flutuava, às vezes ele sumia. Ele sumiu uma época nos Estados Unidos, ele matou um cara mais violento, ele começava a contestar, apesar dele ter sofrido lavagens cerebrais constantes, né? E aí, quando... Pô, você tem um cara que ele era... Ele idolatrava, de certa forma, o ideal americano, que era o Capitão América. Aí ele é tirado disso e colocado pra lutar contra a América. Cara, isso é totalmente muito emblemático. Inverso, pesado, né? O próprio general russo dá risada, né, da situação, isso, né? Fala, exatamente. Caraca, quão irônico isso é. Mas isso é uma coisa que você falou, cabeça, muito legal, citar esses memorandos aí russos, essa documentação da história, né? Eu acho que é a minha parte preferida no arco inteiro, que é essa narrativa através aí de documentos, né, sigilosos, né, no caso, né? Voltando aqui em história um pouco, a gente tem a revelação que o Soldado Invernal é o Buck, na verdade, e o Steve Rogers tá flutuando, né, sobre essa confirmação, não, ele não consegue acreditar. A gente tem um desenrolar aí de alguns subtramas aí pra tentar afirmar, né, o Steve Rogers tentar descobrir realmente a identidade disso. Tem o subplot também do Cubo Mágico. Cósmico. E durante esse vai e vem, esse... Caralho, cubo cósmico. Meu Deus. Cubo mágico cósmico. Isso vai ficar em destaque, cara, no podcast. Com certeza. Cara. Tem que deixar todas. Assim. O cubo mágico do Rods. A gente tinha que contar as vezes que o Rods errava, né? Botar um contador assim. Mas, então... E no meio dessas pesquisas, no meio dessas dúvidas, o Steve Rogers, né, o Capitão América, ele recebe um dossiê, né, de informações aqui do Buck, né? E nesse dossiê tem uma narração muito legal, aí o Cabeça falou, que é da história dele, né? Do processo de transformação do Buck, do ex-parceiro do Capitão América, até o Soldado Invernal, né? Além do Soldado Supremo da Rússia, né? No caso. E a narrativa é muito legal, porque no quadrinho, né? Óbvio, a gente tá, como o nome já fala, ele traz em quadros, geralmente, a história, né? Então tem toda a diagramação, balões e tal. E aqui ele foge um pouquinho, né? Ele traz meio que uma documentação russa do que aconteceu e então ele traz uma sequência de quadros do que vai acontecendo. Então você vê no mesmo painel aqui, eles entubando o cara, descobrindo, né? Ele fazendo a operação e narrando que o pós-operatório foi normal, que ele não tinha o soro super soldado, que era a intenção deles inicial, né? Ao resgatar ele do mar. E depois vai contando esse processo da lavagem cerebral dele, né? Que pra quem não conhecia tal história, até que é interessante mostrar que, ó, ele não tá fazendo isso porque ele ficou mal do nada, porque aconteceu uma virada, ou porque o editor quis, e coisas que acontecem. Ou porque ele entrou dentro do poço de Lázaro e saiu com a mente zoada. Exato. Né? Então, é todo um processo bem trabalhado, né, de muita lavagem cerebral, cirurgia, né, tanto que o documento até passa de pessoas, assim, ele começa com um agente menor, ele fala, a gente tentou extrair algumas coisas, não deu certo, e a partir daqui eu não sei mais porque é sigiloso. Aí ele puxa pro outro general, né, o documento, e vai narrando o processo de aprendizado, de lavagem cerebral. Depois tem as missões, né, que é outra parte muito legal aqui desses relatórios, falando alvo eliminado com violência, sem violência, missão executada com sucesso, sem sucesso. E tem também as intermitências nas missões, é quando ele some, quando ele não some, né, esses devaneios aí que acabam fazendo ele voltar a lembrar, até que mostra aí que o soldado foi arquivado, né, que sumiu pra Rússia, né, no caso. E esse é tipo um ultimato final pro Steve Rogers acreditar, porque porra, tá documentado, né. Não, e isso é entregado pra ele novamente pra acabar com ele psicologicamente. Essa Exato. É a edição 11. Ela tem uma das melhores finais de edição que eu já vi, assim, cara. Esse final, pra mim, é fantástico, porque ele recebe essa parada, ele tá nessa vibe, aí ele tem uma memória dos dois no cinema, eles fazendo uma conversa sobre guerra, né? E no final ele fala, pô, cara, você... Ele fala assim, pô, isso é impossível, né? Você é um cara muito diferente. Eu acho que sem mim não teria ninguém no mundo capaz de te entender. Puta, pô. Cara, puta que pariu, velho. Isso resume todo essa trama e o drama do Capitão América. Quer dizer, ele acordou num tempo que não era o dele e ele estava sozinho. Porque, além, obviamente, dele estar fora do tempo dele, a única pessoa que entendia ele morreu. E depois ele descobre que essa pessoa... traiu os Estados Unidos, de certa forma, do lado da KGB, cara. E aí termina com ele no sofá, com a mão na cabeça. Puta, cara, que final de edição, Exato, velho. Exato, muito que legal, final, né? Velho. E uma coisa que eu acho muito boa, que o Brubaker faz e dá uma boa explicação, é dizer assim, por que o Buck, ele tem que ser o Soldado Invernal, né? Porque ele não é só porque ele é americano, é porque o cara lá que descobriu ele, o camarada Karpov, né, vamos falar assim, ele descobriu o corpo do Buck congelado, né, e ele já tinha visto ele em ação, né, como ele é muito bom, não é à toa que ele tá na equipe do Capitão América, e é explicado também pro espectador, né, porque assim, quando a gente viu o Buck lá antigamente, na década de 40, 50, assim, ou nas memórias do Capitão América, mostrando assim, né, como ele era um garotinho, uma ideia assim, né, com uma roupa vermelha, assim, colorida, sempre assim, cara, um garoto no fronte de batalha, porque ele tá assim, né, cara, e é explicado que a ideia é uma propaganda, cara, isso aqui. Exato. Ele tá no front de guerra porque ele é um soldado altamente eficaz, tanto em combate, com arma. Ele cresceu dentro de uma base militar porque os pais dele foram mortos, eram soldados que foram mortos. Exatamente. E o Brubaker, ele te explica isso, cara. Ele é retratado como aquela coisa de antigamente, porque era uma propaganda, assim, antigamente, né? Pra mostrar os jovens querendo participar da guerra. Se aliste, seja soldado, veja, o Buck faz isso pela nação, cara. Então eu acho muito legal, cara, como o Brubaker, ele conseguiu explicar, cara, botar um contexto também, mostrando, assim, que você tem que acreditar que o Buck, ele é foda. E ele é uma grande ameaça, né? Como um soldado invernal. Não é porque ele é um garotinho, sim, não, porque ele é um cara altamente treinado, cara. Exato. E pros russos é conveniente também, né? Porque além de todo esse treinamento de combate, eles até falam, ele transpira a América, sim, né? Então, pra missão de infiltramento, né, era muito bom pra ele. Não, e sim, também, né, é tanta identificação do Buck com os Estados Unidos, que quando ele, não sei se eu tô pulando, né, mas quando ele descobre tudo que ele acabou fazendo como soldado invernal, ele tem vergonha de falar com o Capitão América, né? Exato. Porque, isso é bem posterior, sim, cara. Ele traiu o ideal americano que ele tanto batalhou lá atrás, mesmo que inconscientemente. Exatamente. Eu mesmo que sendo forçado, ele traiu tudo aquilo que eles construíram, que o povo gostava, que ele idolatrava no Steve Rogers, né? Porque tem essa questão dele idolatrar a figura do Capitão América, como ele era bom e não sei o quê. E aí, quando ele é colocado nessa questão, ele se sente culpado pelo que ele fez e ele como você falou, ele tem vergonha de falar, né? Com o Steve Rogers. Puta, isso é muito bem, assim. O Brubaker, ele realmente acertou muito. Assim, você podia ter zero de noção da relação do Steve Rogers com o Bucky, mas ele consegue construir essa relação pra você ao ponto de você se importar com isso, entendeu? Exato. E além de trabalhar o moleque aí, né, ele de desenvolver ele, voltando aqui um pouco pra história, ele também traz direitinho aí a correlação, a consequência disso pro Capitão América depois, né? É que nem a gente fecha aquela edição com Capitão América destruído, né, sabendo que, pô, esse parceiro dele tá sofrendo aí, vivendo contra os ideais que ele acreditava, né? E daí a gente tem aí, na verdade, o plot pra trama final, né, que é o Capitão América correr atrás do Cubo Mágico, né, que tá em poder aí dos cósmico, russos. Cósmico. Cubo cósmico mágico. Porra. Que tá em toda poder. Vez, cara. É tão natural. Vocês não têm ideia. Então, pro cubo cósmico, né? Não adianta falar agora. Vocês não vão corrigir. Não mesmo. Isso aqui não. A gente nem vai te parabenizar por acertar. Não, já perdeu totalmente, né? Nossa. Mas então. E tem toda essa ação aí, né? Essa ação em volta do cubo cósmico, né? Aê. Pra recuperar e tal. E com isso aí a gente tem a trama final aí que envolve aí um outro personagem de fora rapidinho que ele até aparece, né, na adaptação do filme, né? Que é o Falcão. Que é um cara que ele fala com pombos. Não, aí com o maior pássaro, erro, né? Pra mim, o maior erro da fase do Brubaker era não ter matado esse Falcão, cara. O que eu tenho de ódio desse personagem... E depois eu sou racista. Só porque ele é negro. Olha o racismo aí, qual porra. É o grande poder do qual é o grande poder do Falcão? Falar com o pássaro. Ele fala com o pássaro. E ele voa. Cara, isso me dá muito ódio, cara. E a roupa dele, cara, olha aquela roupa. Não, cara, ele é o típico personagem criado numa época totalmente diferente. E não foi atualizado. Esqueceram. Exato. O Falcão do filme, ele impõe um... Enfim, impõe um respeito bem mais legal, né? Eu acho que do filme não vai falar com pássaros. Não, acho que não. Mas a roupa dele é maneira. Eu espero. Se não, ele falar com aviões, vai ser maneiro. Falar com o porta-avião, né? Ah, sim, mas historicamente o Falcão é muito importante, né? Porque ele foi um dos primeiros heróis negros, né, da Marvel. Exato, exato. Sim. Mas ele entra na história aí como amigo do Steve Rogers, né? Um amigo ele sempre foi, né? Sim. Que ele precisava pra resolver a situação e também pra pô, desabafar, né, cara? O brother, meu. Não, e aí tem hora que ele fala, cara, eu achava que a minha vida era complicada. Vida é difícil. Damn, man! I thought my life is hard! My life is so hard! Ia ser maneiro se ele fosse... Ia ser legal se ele fosse o Chris Tucker. Hey, Steve, I don't believe that. Oh my god. Mas infelizmente ele não é. Não e, é. E aí eles fazem uma missão final aí pra reaver o cubo mágico, né? E aí tem esse confronto cubo cósmico. Ah, cara. Que delícia de cubo cósmico, cara. Não sai. Cara, eu não vim preparado. A capa do podcast vai ser um cubo mágico, velho. Brilhando. Caralho. De diamante, pega um cubo mágico de diamante. Mas então, e durante essas ações aí, a gente tem um final da história, pelo menos desse arco aí do Soldado Invernal, né? Que é com o contato do cubo cósmico. Olha, Quase ri. No pau! O Buck, ele lembra, né? Ele lembra dos atos dele e tem toda essa consequência que a gente já comentou. Ele é o arrependimento, ele não conseguiu falar com o Steve Rogers, né? Ele até pegar o cubo mágico assim e se não há se matar, né? Alguém vai fugir isso. Cósmico. Ah, cara! Cara, é, não sei o que eu faço mais. Bom, você quer que eu avance essa parte da história pra você? Pô, eu agradeço, cara. Bom, eu não tô num dia muito bom hoje, não. Não, tá, não tem condições de continuar, né? Deixa a burocracia pros adultos. Aí, nesse final, o Capitão América tá sem total apoio da SHIELD do governo. E ele resolve ir atrás do Cubo Cósmico e do Soldado Invernal, né? Porque ele sabe, eles acabam descobrindo que o Cubo tá sendo mantido numa base secreta, comprado pelo Kim, e que obviamente vai estar sendo guardado pelo Buck. E o plano dele é realmente ver o Cubo e o Buck, ver o que tá acontecendo, entender tudo isso, né? A conclusão final, até diferente do que você espera de uma grande saga, ela não é um grande desenrolar, uma briga épica. Na verdade, você tem um conflito rápido dos dois, onde o Capitão América consegue acordar o Buck. O Buck acaba entendendo tudo que ele fez até ali. Ele pira, pega o Cubo Cósmico e acaba sumindo com o Cubo Cósmico. Dá a entender, inicialmente, de que ele morreu. O Steve Rogers acredita que não. Agora ele falou, porra, agora que o cara voltou, não vai morrer. Depois de tudo aquilo. E é mostrado pra você, na verdade, que ele não morreu. Ele só se teletransportou pro lugar onde ele cresceu, né? A base do exército onde ele cresceu. É muito interessante essa ligação dele de volta à origem dele. E no final, aí você tem toda essa trama, o Cubo Cósmico acaba sumindo. E no final você tem a grande revelação, que é uma sacada muito boa, já tava sendo construído pra você, e eu pelo menos não tinha sacado. Também não. Que tudo até ali era um plano do Caveira Vermelha, onde ele consegue implantar a própria mente dentro da mente do Luquim, por conta do Cubo Mágico. Cósmico! Cubo Mágico. Olha, aê, agora ele... Cósmico, pô! É que na verdade eu tava procurando um Cubo Mágico brilhante aqui no vídeo, mas sim. Eu não achei. É, o Cubo Cósmico, tá afetado, porque a gente não sabe que o Cubo Cósmico no universo da Marvel, ele tem poderes limitados. Na verdade, ele consegue realizar o maior desejo, blá blá blá, exato, mas nunca dá certo. Não é a parada do gênio, o tiro sai pela culatra. Sim, sim. Ele tem poderes limitados. Então, na verdade, o Caveira Vermelha agora está na mente do Luquim, né? Que era esse, o grande general russo aí. E termina com isso, né? E uma outra coisa legal de utilidade do Cubo Mágico nesse... história. Olha aí, ó. Falou mágico também. Ah, cósmico. Todos erram. Todos erram. Eu não vou falar nada disso. Caraca, o Rosa, ele infestou a nossa mente. Inception. Estraguei todos. Caraca, todos. É o Inception, exatamente. É implantar a ideia. Fuck, caralho. Droga. Cara, mas uma função bacana, então, na história do Cubo Cósmico foi justamente porque a gente comentou que o Capitão América, ele tava com as memórias embaralhadas. Ele não sabia direito como o Bucky morreu, como ele acabou caindo no gelo. Tudo estava bem confuso, não sabia em qual missão ele acabou sendo congelado, né? E aí tudo isso era o Caveira Vermelha utilizando o Cubo Cósmico. Cósmico. Muita bagunçar, hora nessa calma. Pra bagunçar a cabeça do Steve Rogers. Isso eu achei bacana também, né? Exato. O Cubo Mágico não... O Cubo Cósmico não tava sendo usado, sei lá, pra explodir alguém, teleportar. Exato. Não, era simplesmente pra enlouquecer o Capitão América. Isso é muito legal porque mostra a inteligência, né? O Caveira Vermelha, ele é um, querendo ou não, um vilão, que ele é um pouco mais acima do que só explodir a porra toda. Ele tem o pensamento estrategista, ele é um general, ele é inteligente e ele quer acabar completamente com o Capitão América. Não é só, é muito fácil dar um tiro. Ele até fala, tem uma hora que é logo no início, que ele acha, ele sabe onde é que é a casa do Steve Rogers, ele conseguiria entrar ali se ele quisesse. Seria muito fácil pra ele matar ele ali, entendeu? Mas não, ele quer destruir completamente o Capitão América, o conceito dele, a mente dele, aquilo que ele acreditou. É muito... essa trama é muito legal, né? Não, sim. E não, isso até é engraçado, né? Não é só o Caveira Vermelha. Pega, tá, tem uma parte ali, antes da explosão, aquela do atentado, né? Próprio Soldado Invernal tava com o Capitão América na mira. Tem também um outro momento em que o Ossos Cruzados podia matar ali... matado, mas ele falou, não, você tá muito maluco, não quero que seja assim, não quero que termine assim. Não, pra ver, né? Como o Caveira Vermelha, ele tem... Caveira Vermelha. Tá certo, agora foi. Acertou. Agora é o Cubo Cósmico Mágico alterando a mente de todos. Então zoando. Terrível isso. Caraca. Pra ver como o Caveira Vermelha, ele tem requintes de crueldade, né, cara? Impressionante. Sim. Exato. Isso é muito interessante no vilão. Caracteriza o vilão. Ele não é só mais um maluco que quer matar o herói, né? Não, e é que nem o Cabeça falou, dá um ponto final, pra, pelo menos pra esse arco da história, né? Que não foi tudo jogado, que tava acontecendo e destino, não, né? Exato. E isso vai continuar, né? Esse plot do Caveira Vermelha da Mente do Luquim vai avançar, vai continuar sendo trabalhado nas edições posteriores do Brubaker dentro do Capitão América. Isso vai interferir diretamente na Guerra Civil e diretamente depois na consequência que é a morte do Capitão América, que assim, é genial. O conceito todo da morte é muito bom. É novamente o Caveira Vermelha sabendo o que ele vai fazer, entendeu? Planejando tudo, pedacinho por pedacinho, pra fazer, eu acredito que uma das mortes mais cruéis do ponto de vista da ideia, do conceito da morte, né? Não dando spoiler do como vai ser, talvez a gente fale disso mais pra frente. Esse. Mas, e antes da gente fechar aqui uma conclusão aí da história final aí, né, ver nossas opiniões finais aqui, é legal também a gente aproveitar a época muito propícia pra comentar da Terceira Guerra Mundial, não, pra comentar do filme, né, do Capitão América, que tá pra sair e rola uma expectativa alta, né, principalmente pelos trailers e pela Scarlett Johansson. Sempre, né, cara, quanto mais, melhor. Então a gente, acho que é legal, né, deixar esse espaço aí pra gente pensar um pouquinho, né, o que que vai ser, né, o que que vocês acham que vai acontecer, assim, tá com textualizado que ele vai se passar 2 anos depois, né, dos Vingadores, e que agora o Capitão América, ele tá nessa vibe de se ajustar no mundo, né, que a gente já viu até nos quadrinhos, né, então ele tá achando o lugar dele agora nessa nova sociedade, né, tá trabalhando pra SHIELD pra isso, né, pra ocupar a mente, porque mente vazia é a oficina do diabo. É a oficina do Caveira Vermelha. Pode crer. Eu acho que o principal ajuste do Capitão América nesse novo filme é a roupa, né, cara, porque ele tinha que atualizar aquela roupa mesmo, né, cara. Não, aquela Vingadores não, mas cara. Eu ainda não consigo gostar, cara. A do filme solo é a melhor pra mim até agora. Não, ela é muito boa. É bem coerente, né, ela. É um uniforme mesmo de guerra, É, porque né? Se você for ver, o Capitão América vestindo escama pode ser um pouco estranho, né, no cinema. Não deve funcionar tão bem. Mas aquela primeira é realmente um uniforme. Ela tem aquela parada tática, ela realmente lembra, é bem legal. Eu gosto da do primeiro filme. Aquela do passado, no caso, né? Ela tem, inclusive, ali um cinto de utilidades ali com granadas, materiais que ele vai precisar. Cara, isso, táticos, né? Muito, muito bacana isso. O grande ponto, eu acho, desse filme é o que eu comentei até com vocês, que é o seguinte: não vai ter cubo cósmico, porque o cubo cósmico tá em Asgard. Tá em Asgard, né? Eu não sei o que vai desencadear a grande reação. Quer dizer, vai ser só um russo mandando o Soldado Invernal matar o Capitão América? Não vai ter o plot? Porque, teoricamente, se eles tivessem pensado bem, olha que legal. Porque o final do filme do Capitão América é o Caveira Vermelha sendo absorvido pelo Cubo Cósmico. Isso. Então ele poderia estar ali dentro, o Cubo Cósmico cair na mão do russo e ele entrar na mente do russo. Faria sentido. E aí a gente ter o plot quase idêntico ao que o Brubaker escreveu. Agora, sem o Cubo Cósmico que tá lá no cofre de Asgard, ou eles vão colocar talvez uma outra Gema do Infinito pra fazer a ligação com o próximo filme, que eu acho muito difícil ter outra na Terra, né? Ou eles vão ter que inventar uma desculpa, sei lá, tipo, um plano do Caveira Vermelha pro futuro, tava deixando a gaveta, costas cruzadas e falou, ó, quando chegar a hora, abre. Né, quando chegar a hora, você abre o envelope. Eu quero saber a motivação, realmente, né, do vilão que vai controlar o Bucky. Porque a gente já sabe, a gente vê o trailer, a gente já sabe que o Soldado Invernal vai ser o Bucky. Ah, a gente sabe pelas comics já, cara. A gente já sabe. E a gente sabe que isso vai ter um conflito, eles vão brigar, vai dar soco no escudo, a parada toda. Mas tem que ter um plot maior por trás, tem que ter alguém encabeçando isso. Então a gente descartou a possibilidade da tiazinha, então, todo mundo. Pode ser, será? Ele abre aquela máscara embaixo, que é a tiazinha. Coisa. Ia ser louco. Desculpa atrapalhar ali. Não, essa foi. Não, Eu acho válido. Eu realmente não consigo imaginar. Porque a gente já sabe que vai ter também o Ossos Cruzados. Ele tá lá no filme. Ele tá no filme. Vai. E aí vai ser. O que? Nossa. Acho que fica a expectativa aí pro plot, né, principal. A origem do Bucky, eu acho que vai seguir meio que a onda da original mesmo, né? Acho que ele vai ser achado. Vai dar um flashback, né? Vai dar um flashback pra você. Agora é engraçado que ele caiu no penhasco, né, cara? Era meio difícil ressuscitar. Falei, lá embaixo tinha o russo segurando ele de cavalinho. Tem. Vai ter uma. Como que é o nome? Colchão de ar gigante. Isso, pra quando ele cair. Pode ter um riacho ali, ele pode ter caído, né? Mas é bom lembrar que o Bucky, cara, ele foi capturado lá pelo... durante a guerra, né? Ele sofreu experimentos, né? Com o Red Skull. Caveira Vermelha fez experimento nele. Um pouco antes do Capitão América resgatar ele. Então isso pode influenciar um pouco dele nas habilidades, né? Dele como soldado invernal, né? Eu não sei. Eu acho que deve ter uma coisa ligação. Deve ter uma ligação com isso. Provavelmente, eles têm que fazer essa ligação com o passado, de algum jeito, né? Senão acho que fica muito jogado. Se contar que vai ter com certeza a parte dele ativar, né? Dele ser congelado, depois voltar pra matar a gente, depois volta e vai indo. Uma coisa que é legal, que provavelmente vocês já repararam também, mas que assim, essa fase 2 da Marvel que a gente teve até agora, que não tá excelente, mas se a gente teve o Homem de Ferro 3 e o Thor até agora. Thor é bom. São duas histórias. Eu gostei dessa. De, o Thor, não, o Thor é bom, não é excelente, não é o melhor filme. Natalie Portman, bitch! Bitch! Boa, a Natalie Portman é excelente, por sinal. É, assim como Scarlett Johansson. Esses dois filmes, eles são filmes de quebra. Você vê que os dois personagens estão nos piores momentos deles como super-herói. O Tony Stark com a síndrome de pânico, aquela cascalhada toda, aquela merda toda de mulher pra lá. Ah, o filme é uma merda, mas você vê que ele tá num momento péssimo. Ele tá quase... ele tá pirando, a casa dele é destruída, as armaduras, a mulher dele é sequestrada, quase morre. O Thor a mesma coisa, Asgard é invadido, a mulher dele tá com para morrer, matam a mãe dele. E esse filme vai seguir a mesma vibe. Então, quer dizer, aparentemente, essa segunda fase vai ser uma fase de queda, né? Onde todos os heróis vão sofrer os seus piores momentos pra depois conseguirem se unir de novo no que vai ser o Vingadores 2, né? Eu acho que essa... por isso que essa obra foi escolhida, né? Porque ela, obviamente, se for bem trabalhada, ela vai explorar o psicológico do Steve Rogers. Ele ficar meio maluco de novo. É verdade. Essa parada do passado. Uhum. Não, e talvez seja importante também pra construir o Capitão no cinema, né? Que tá faltando, também, né? Cara. Falta. Tá faltando o Capitão de verdade, né? O Capitão no tempo atual, né? Porque os Vingadores, a gente não viu o potencial dele, cara. Isso. No passado ele funcionou. No Vingadores ele comandou dois policiais. Falou, vai pra lá fazer o perímetro, você... O potencial dele não foi usado, cara. Na boa, cara. Não, e outra, de certa forma, esse Capitão América que a gente vê no cinema, ele era pra ser o Capitão América Ultimate, né? Que é o dos Supremos. E, cara, ele não tá 1% daquele Capitão América. Exato. Porque o Capitão América do Supremos, cara, ele sai dando soco na cara dos bandidos. Ele é totalmente sisudo, né, não, cara? O do Ultimate é foda, cara. Ele é muito bom. Exato. E eu acho que precisa dessa história, de uma história pra engrandecer e transformar ele realmente no cara, sabe? Talvez, estão especulando, né, que o Nick Fury morra nesse filme. Pode acontecer. Eu acho que até é uma possibilidade. O salário do... a grana que a galera vai gastar não pagando Samuel Jackson nos próximos filmes compensaria. Vai fazer todo Vingadores da Galáxia. Mas, lá. Eu não sei. Tem que ver o contrato dele. Eu acho que ele não morre. Imagina se o Nick Fury morrer e aí o Capitão América ele tem que liderar a SHIELD. Ele é desse posto. Começa, só porque o cara é negro, tu acha que ele tem que morrer? É caraca. Isso? A gente tá entendendo isso, será? Então, como assim, cara? É isso que eu tô dizendo? É o resumo, então, do Cabeça no Podcast. Morte ao Falcão e morte ao Nick Fury. Não, quem queria matar o Falcão é o Vinícius, não, meu porra. Caraca, Cabeça. Que é isso, galera? Não, mas existe, eu acho que essa possibilidade pode existir, talvez ou o Nick Fury se aposentar ou ele sair da SHIELD, né, como acontece nos quadrinhos, e o Capitão América acabar tendo que assumir essa posição e realmente virar um líder, entendeu? E ele realmente impossível. Se consolidar como o líder que ele é nos quadrinhos e que a gente espera que ele seja. Mas, no geral, fica essa expectativa, né, da gente tentar entender um pouco como que vai ser essa bagunça. Os trailers estão muito legais, né, a expectativa tá alta. E essa altura aí de lançamento do cast, a gente vai estar lá feliz assistindo ou não o filme. Ah, eu tô esperando faz tempo esse filme, cara. Cara, um lance legal do trailer, falando nisso, Rods. Cara, vocês notaram, acho que todo mundo deve ter percebido, que aparece o Brubaker, né, o Ed Brubaker. O criador do Soldado Invernal, ele aparece no trailer, cara, isso é a Marvel. Muito legal. A Marvel sabendo ser a Marvel, né, cara? Porque ela, puxa, ela consegue mexer com o fã de um jeito diferente, sabe? Uma coisa que eu acho que a DC ainda não conseguiu pegar, sabe? Exato, né? No cinema ela sabe. Porque muito realmente que faz, o Homem, cara, de Ferro, mano, 3 é excelente a adaptação do quadrinho comparado ao Homem de Aço. Realmente, não. Olha o espírito desse Nauta do realmente, cabeça. Realmente. Quinta série. Vamos voltar aqui. Mas realmente. É porque o filme da Liga da Justiça tá aí, né, cara? Olha aí, olha o espírito Marvete agora. Olá, tá vindo, olá, tá vindo. Vai começar a briga. Olha o cubo mágico cósmico aí mexendo com todos. Mexendo com a cabeça da galera. Mas. No geral, então, fica essa expectativa alta ou não. Espero que a gente não erre muito pra não ficar feio no futuro. É. Caraca, imagina se a gente errar tudo, velho. E, assim, pro filme, no geral, é essa expectativa aqui. E eu acho que também é um bom momento pra gente trazer aqui a nossa conclusão, né? Porque, infelizmente, tudo que é bom acaba. Acaba. ou dura pouco. Exatamente. Ou acaba. A ou se for um que... cubo cósmico mágico, não acaba, porque é difícil. Não acaba. É muito difícil. É muito difícil, acerta. E aí, no geral, voltando aí aos quadrinhos, o que, que vocês acharam desse plot, dessas consequências, desse personagem voltar aí de novo, né? Valeu a pena a viagem? Não valeu? Pô, fica na sua Rússia, não fica? Cara, eu gosto muito dessa revista, porque é o seguinte, tudo que a gente já falou até aqui mostra que quando você tem um bom escritor, você tem um cara que ele tá disposto a fazer um bom trabalho, você pode pegar qualquer personagem, qualquer história e fazer algo legal. O Brubaker aqui, ele realmente fez algo muito bom. Até o Vinícius, que falou que não gostava tanto do Capitão América antes, começou a gostar, ouviu com olhos diferentes, pelo menos nesse arco, por conta do Brubaker saber trabalhar o personagem. Então, é respeitar o passado do personagem. Ele teve que reescrever alguma coisa, brincar com essa coisa do retcon com relação ao Buck, teve, mas ele fez de uma forma bem feita. Foi bem pensado, foi respeitoso. Ele soube colocar o Capitão América num contexto político que é muito legal, não só dando porrada, jogando escudo, fazendo não sei o que, explosão, não é só isso. Tem o conceito histórico, tem o conceito social, tem toda a questão da burocracia, tem a questão psicológica do personagem, que é trabalhado de uma forma muito boa, e ele não, e não para, o legal é que não para por aqui, continua muito bem, né? A história vai avançando, você vai ter, como a gente falou, vai passar pela Guerra Civil, que é um ponto alto da Marvel, vai passar pela morte do Capitão América, vai passar pelo Bucky assumindo esse manto, pela volta, é uma fase muito gostosa de ler, e essa história, ela começa muito bem, né? Ela abre muito bem o que a gente chama de V5, né, que é uma nova numeração, é um novo início pro personagem. Então, eu acho que é um dos melhores inícios de Capitão América. Se você tem que ler alguma coisa para começar a ler Capitão América, a fase do Brubaker é uma das melhores, porque ele é um cara que vai respeitar o passado do personagem, ele vai te contar o que precisa e ele vai saber trabalhar o personagem. É totalmente recomendado para qualquer um que tem interesse em conhecer mais do personagem. E outra coisa, cara, que eu acho é que dentro de tudo isso, né, não vou ficar repetindo o que tu falou, eu concordo realmente e boa parte das coisas, obrigado por dizer sem eu, enfim, me ralar. Vamos lá. O importante é o seguinte, cara, eu achei bacana a arte que foi colocada nessa HQ, porque é uma arte mais realista, que dá um tom de seriedade, que complementa esse roteiro político e que o Brubaker incluiu no Capitão América. Sim. Então, antes eu realmente não respeitava tanto o Capitão até pegar essa fase. Eu quero destacar aqui um pedaço de flashback que é na neve, que a arte tá fantástica, assim, é um pedaço lindo. A arte, assim, tá inacreditável. Parabéns mesmo pro Steve Epting. Apesar de eu não ser o maior fã da arte dele, eu acho que aqui ele trabalhou muito bem. Eu acho que ele conseguiu entender realmente o que o Brubaker queria, né, e retratou na arte de forma excelente. Cara, e um outro aspecto, assim, que essa fase do Capitão, ela meio que destoa das outras séries que estavam acontecendo na Marvel ali, né? Não li tudo, mas de boa parte. Pegando, por exemplo, as histórias dos Vingadores, que saíram concomitantemente, ou as histórias do Homem de Ferro. Essa série do Brubaker pro Capitão América, ela é muito mais séria, sabe? Não, parece uhum. uma história de pra um adulto ler, mais voltado pra um público mais adulto, sabe? Não que uma pessoa mais nova não fosse gostar, mas ela tem um Exato. Tom de seriedade, eu acho que tá até acima, assim, das outras histórias. Um comprometimento, né, de fazer as coisas certinhas, né, Não, e a questão é o contexto histórico, o contexto social, toda a parte burocrática, que Exato. Talvez pra uma pessoa mais nova não seja tão legal. Não absorveria. Ela quer ver porrada, ela quer ver é o Capitão América jogando escudo, pega escudo, joga nada, tira granada. Aqui você tem realmente uma complexidade do universo, né? O universo é bem estruturado em volta do Capitão América. Tu vê, inclusive, que o cara fez uma pesquisa, né, pra poder Sim. estruturar a história. Ele cita até naquela parte dos flashbacks fatos históricos, né? Vários locais específicos que aconteceram conflitos. Então, bem como o Rhodes falou, acho que a palavra é um comprometimento alto, né? Uhum, muito legal. É basicamente isso que eu acho, tá? Vamos pro próximo. E assim, diga-se de passagem, é bem melhor do que a fase do Marvel Now com Romita Jr. Assim. Ah, bem melhor, tá? Não, eu tô comparando as duas fases, eu nem falei de DC. Eu só tô achando que eu acho essa fase muito melhor do que a fase que tá saindo agora com Romitinha. Mas, falando assim, cumprimentando uhum. aí vocês também, né? Eu sou um cara que, pra quadrinho, eu gosto muito da jornada e do que traz de novo ou de diferente. Ou de qualquer coisa, assim. O que ela traz? né? Que agrega, que agrega. Que agrega. Agrega é uma palavra perigosa, ultimamente. E essa jornada aí de óbvio, arrancaram o meu fator surpresa do Buck, que isso, pô, tira um pouquinho com certeza deve tirar muito da graça, né, da história de descobrir o personagem. Mas eu gostei muito dessa jornada de explorar o Capitão América, né, de mostrar aí o consciente dele pesado sobre essas missões, né. Eu gostei muito desse subplot aí do Caveira Vermelha agindo por trás, assim, falando da história mesmo, né, vendo algo que chegou até a ser, assim, você esquece do Caveira Vermelha, né, na história, morreu e tá bom, né, no céu tem pão. E aí ele volta com ele, né, dá toda essa volta pra mostrar que não foi à toa, né, além também dessa parte legal, né, de adicionar um personagem tão legal de volta, né, de uma maneira correta, né, porque, pô, podia ser qualquer cara, fazer qualquer coisa e falar, ah, não, vamos usar qualquer desculpa pra ressuscitar o Buck, né. Magia, né, vamos pegar magia, vamos usar magia. Um cubo, uma magia. Não, um herói alterando a realidade, cara, porra, do multiverso. É, Superboy dando soco na realidade, trazendo os malucos de volta. E isso é importante, assim, não ser qualquer cara, não ser de qualquer jeito, entendeu? Isso eu dou muito valor do cara fazer tudo isso, e além do que vocês falaram aí, de fazer uma história coesa, com comprometimento, trazendo coisas importantes, né, pegando fatos importantes, mostrando que teve pesquisa, teve trabalho, o cara suou pra isso. Então, meu, foi uma leitura muito divertida, e eu tenho que terminar de ler o final desse arco aí, nessa versão 5, que deve ser muito legal, né, porque continua. Ah, o arco todo é muito bom, né, até a eu conversei com o Sage, é muito engraçado quando você lê a edição 10, que é a edição referente ao Dinastia M, ela destoa totalmente, dá a impressão de que, tipo, ele foi obrigado a colocar aquela edição ali. Eu acho ali, que faltou conversa, sabe? Cara, com o Brubaker. Não tem nada a ver aquela edição, tá, aquele universo de Dinastia M é uma bagunça, e você vê que é bom quando o cara, ele quer fazer a cronologia fazer sentido, ele não quer pegar e falar, que se foda, eu vou escrever o que eu quiser, vou botar magia, vou botar qualquer coisa. Pô, o cara se preocupa em juntar, trabalhar junto, a gente falou da Guerra Civil, ele vai tentar trabalhar no mesmo conceito, não vai fazer, ah, se for da Guerra Civil, eu vou escrever o meu Capitão América. Então isso é muito importante. Não, eu queria falar aqui, cara, que a história desse daqui do Capitão América do Jornal, eu tenho que elogiar muito o Brubaker também, cara, não tem como, né? Porque é o seguinte, ele resgatou muita coisa, assim, de personagens históricos, mitologia do Capitão América e tal, que eu acho que é uma história excelente pra quem tá começando a ler Capitão América, e eu acho que vai começar a entender muitas coisas que já foram apresentadas em tantas décadas atrás, cara, né? Apresentar quem é, por exemplo, o Capitão América em si, o nascimento dele, o conceito dele. Vai explicar também que durante a época que ele foi congelado, tinham outros Capitães Américas, né, que tomaram o manto dele, que foram importantes pra nação, né? Tinha o tal do William Nasman, que foi independente, o Jeffrey Mace, que foi patriota, ele mostrando como o Capitão América é muito grato a esses dois caras, né? Tem um outro Capitão América que ficou maluco também, mal fala dele, mas fora isso, tem o Buck também, que ele lembra, né? O Fred Davis, o Jack Monroe, mas eu acho legal, cara, como ele, o Brubaker, ele mexe em conceitos, conceitos que antes estavam fixos com Capitão América, aquela ideia fixa de que o Buck morreu e ele não deveria voltar, nunca mais. Mas ele volta, e ele volta de uma forma muito bem explicada, uma forma bem coerente e sensata, e ele criou esse personagem, Soldado Invernal. Sim, ele é a criação do Brubaker. Créditos pra ele. Eu digo assim, é uma história muito boa. As motivações, cara, também são interessantes demais. Não é uma história de super vilões. Não, não. É uma história que tem um terrorismo em mundial. O Lucky, ele tem a ambição dele, né, de que ele quer juntar a corporação dele, né, a outras, né. E essa é uma motivação dele, mas ele tá sendo manipulado pelas sombras, né, por causa do Red Skull, que tá dentro da cabeça dele. E aí sim a gente vê como o Red Skull, mesmo ele tendo sido descartado na primeira história, a gente vê que ele tem um background absurdo, de que ele tá manipulando pelas sombras, ele tá atormentando a vida do Capitão América. Como ele iria fazer, como é a intenção dele, desde a primeira edição. Só que ele foi morto, mas ele consegue. Exato. Ainda assim, com, já que ele tá dentro da mente do Lucky, né? E eu acho genial essa ideia, né? De que você descarta um personagem importante, mas ele não tá descartado, assim, porque ele tá. Exato. Revelado na última página, cara, como uma sombra e como ele vai fazer o inferno do Capitão América futuramente, né? Como a gente disse, ele é um dos responsáveis pela morte do Capitão América no final da Guerra Civil. E então, é interessante, cara, porque o Brubaker, então, ele pegou um desafio absurdo, cara, quando deram na mão dele, assim, ó. A gente vai começar agora o volume 5 e ele resolveu começar 5. Isso aqui deu um background absurdo pra todo o volume 5 que vai acontecendo, né, do Capitão América, né, todas as histórias, como ele morre, Capitão América, no final da Guerra Civil, como o Bucky assume o manto do Capitão América e volta depois quando. Exato. O Capitão América renasce, já com histórias do Brubaker também, e eu acho. Sim. Fascinante como ele pegou esse desafio e ele mexeu pra caramba, né, nesse universo de Capitão América, e por isso se tornou um período de ouro, cara, do Capitão América, a passagem dele pro Capitão América, o tão pouco que ele fez, cara, influencia muito em décadas que existia de Capitão América. E foi melhor do que eu acho que é a fase do Mark Wade. Eu acho que foi a melhor fase, cara, de herói na última década, pelo menos, cara. Olha aí. Não tem como, cara. Eu acho que é o melhor de todos. Muito, muito legal. Pô, ganhou o Eisner, né, cara? Não, pega o Brubaker, cara. O Brubaker já ganhou 4 Eisner, cara. Só porque o cara é foda. Ganhou 2 Harvey Awards também. O cara é sensacional. Não tem como não falar mal do Ed Brubaker. Sinceramente, quem é fã de quadrinho não dá pra falar mal dele mesmo. Por que não coloca esse filho da puta pra escrever a Mulher Maravilha? E não a mulher do David de caralho, não sei, viu? Porra! Não sei, cara. Não, e uma outra coisa, a gente não chegou a falar, né? O Soldado Invernal, essa criação do Ed Brubaker, chegou a ter uma série própria, né, cara? Sim, do Winter Soldier. Verdade. Foi um Vingador, se a gente for parar pra pensar, né? Também. Sim. Acabou integrando. Então é um personagem que ele não apenas trouxe o Bucky de volta, ele trouxe com relevância pra todo o universo Marvel. Exato. Pro universo do Capitão América. E é um personagem que o pessoal respeita atualmente, né? Não é um cara qualquer. E isso é uma coisa legal, velho. Porque criar a bucha é fácil, né? Agora, criar um personagem que vai e fica, né? Que faz direitinho, segue um tracejado, né? Vira um personagem mesmo, né? Pô, não, né? Isso não é pra qualquer um. Não, pega um sidekick, cara. Porra, agora só foi um cara de respeito. Exato. Pô, e ele assume o escudo, né, cara? Ele assume esse manto depois. Sim. É muito legal isso. Foi muito bem colocado, né? Não foi jogado, como o Rods falou. Criar a bucha é fácil. Colocar, cria um cara, deixa ele lá, depois o resto que se vire pra ele. Né? É muito bom gravar podcast com vocês, cara. Porque, às vezes, eu vou falar uma frase que eu quero adicionar, mas é uma coisa tão curtinha e vocês continuam o meu pensamento que eu não tinha. Tipo, eu só ia até ali. Aí alguém me puxa, assim, me salva, sabe? Aí, compensação, vocês veem, estudam, decoram o cubo cósmico. Vai ver o merda aqui. Finalmente fica... falou cubo cósmico, cubo cara. Cubo mágico. Cara, no podcast ele fala cubo cósmico, porra. Aí estraga, então. Mas isso aí, ô Vinícius, é que a gente não tá gravando como indivíduos. É como a Rússia. Nós somos um só. Somos um. Mente coletiva. Muito maneiro. Mas, então, no geral, é isso aí, galera. Sobre a obra aqui, eu acho que tudo que a gente tinha pra falar foi falado. E é impossível também, se a gente soltar o freio aqui, fica horas e horas aqui, destruído. Não é destruindo, né? Destrinchando a obra, né? Porque, pô, tem coisa pra falar. E, antes da gente fechar aqui no geral, pô, o Projeto X aqui tem que agradecer muito a quem ouviu, quem gravou, e agradecer em especial aqui ao Vinícius, que veio de fora, veio de outro país aí, pra... gravando com fuso horário e tudo. Pô, um podcast muito divertido aí, Vinícius. Obrigado mesmo, cara, por aparecer aqui, cara, por fazer parte aqui desse coletivo único, Mãe Russa. Cara, eu que agradeço aí vocês me chamarem, eu curto muito ouvir podcast e poder participar é mais legal ainda, né? E também foi muito legal encontrar vocês dois aí, Rod e Cabeça, quando eu fui a São Paulo agora, foi no final de janeiro, foi muito bacana, vocês são pessoas boas, vocês têm bom coração, sabe? Enfim. Olha só. Muito obrigado aí pelo convite. E Vinícius, onde que a gente encontra você nesse grande mundo da internet? Cara, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, o Dois Quadrinhos. Você, amigo, que quiser ouvir umas resenhas sobre quadrinhos, esse é um endereço, né? Tem a página do Facebook também, facebook.com/doisquadrinhos, caso você queira entrar em contato. E é isso, cara. É isso. E agora eu acho que vem a pergunta mais importante, que na verdade a gente só gravou o cast pra falar isso. Como você conseguiu não gostar da última caçada de Kraven? Explica pra gente. Ô, louco. Isso a gente vai ter que gravar um podcast, cara. A gente vai ter que... Mais um. A caçada de Kraven parte 2. O retorno dos bongos. Bom, mas é isso aí, moçada. Mais uma semana se fechou. O Projeto X agradece a audiência semanal de todos aí. Um forte abraço de urso russo. E até a próxima. Falou, pessoal. Falou. E está começando mais um Caixa de Entrada. Hoje tô eu aqui, Rodrigo Rhodes, e o meu camarada aqui, o Seiji. Eu, olha eu aqui, ó. Olá, boa dia, tarde, noite, né? Confuso. É confuso? Não sei. Mas a gente tá aqui chegando depois do cast do Soldado Invernal, um cast cheio de cubo mágico, né, Sage? Caraca. Nossa senhora. Cara, foi o Inception do cubo mágico. Ai, caras, vocês não têm ideia de quanto isso atrapalhou a gravação. Ficou divertido, no fim das contas. Mas são malhas que vêm pro bem. E, bom, semana passada a gente teve o cast definitivo, né, como todo mundo viu de Hajime no Ippo, e eu tô aqui pouco pra falar desse cast também, pô. É, com o host mais parcial do mundo, né? O host mais imparcial do mundo. Ah, imparcial, eu e imparcialidade daqui. Ah, é. Mas falando de coisa importante aqui, vamos deixar os recadinhos aqui pra galera do feed, né? Aquele cara que não conhece o nosso site ainda, Sérgio, tá dando bobeira? Sim, o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. A gente criou um e-mail também, qual que seria? Sim, o contato@projetoxpodcast.com.br. Pra galera das redes sociais, a gente tem duas redes sociais, porque é o suficiente. Tá bom, né? O primeiro é o Facebook, né? Você entra em contato a gente com facebook.com/projetoxpodcast. E pra quem curte seguir os outros, é o? É o Twitter, @projetoxpodcast. Aê, e pra quem é descolado e também gosta de zoeira, a gente tem nosso grupo lá do Facebook, o grupo do Projeto X. Sim. Geralmente a gente fica zoando com o Mug faz lá. Verdade. Zoar o Mug é uma coisa feliz, e felizes também são os nossos parceiros. Então primeiro um abraço aqui pra Anypare. Sim, o Dollars Cast. O Taco Company. O Leg Cast. O Ota Crazy. O Mini Clouds. O Level 1. O Omega Cast. O Otacologia Cast. O Coffee Unlocked. O Clamp Project. O Coletivo Cult. O Cast Wars. E o Thousand Mary. Olha aí, todos parceiros, todos os amiguinhos. Oh, yeah. Muito legal, muito legal. Mas, e antes assim da gente pular pra parte de mês e tal, a gente tem um recadinho aqui, né, que o nosso eremita aqui, o Gandhi, o cabeça, ele deu uma passada lá no Tô Com Fome, cara, lá do Pelota, que gravou com a gente, o Hajime. Sim, o Tô Com Cast 75, falando sobre isso. O tema Dó. Dó, cara, um cast, assim, bem filosófico, por sinal, assim. Eu pensei que eles iam ficar zoando, assim, falar de situações de dó, cara, fiquei com mó dó daquele João lá aqui. Mas não, eles tipo, foram a fundo, assim, falar do sentimento, dó, do que é certo, o que não é. Quem curte uma dó, não sei. Não a letra musical, mas. Porra, me faço lá. E quer ouvir o cabeça lá refletindo com a galera do Tô Com Fome, pode conferir lá que tá show de bola. Sim, link aí no post. Opa! E pulando aqui agora pra parte de corrida, corrida, que são os e-mails de Hajime, Sage. O que, que você achou do cast de Hajime, Sage? Curtiu? Cara, ele foi muito legal. Cara, eu... Mas aquilo ficou gigante. Ficou. Esse ficou mesmo. Podcast épico. É minha, é como que eu falo, minha carta, meu ódio ao Projeto X, assim, minha carta de amor. Mas, cara, eu gostei pra caramba. Eu mereci esse tema, pô, Hajime, né, cara? Eu sou muito parcial na hora de falar disso. Imagina. Então eu vou pros e-mails, que a galera é meio parcial às vezes também. Começando aqui pelo Matheus Rafael. Né? Ele diz assim, né? Enviando e-mail só pra dar um palpite para o Projeto X81. Pelas dicas, eu vou chutar numa HQ que eu nunca li, mas está na minha lista há algum tempo. Superman Red Sun. O Superman entre a foice e o martelo. Rússia, a história se passa na Rússia. Fria, a história se passa na Guerra Fria. E escudo, a foice e o martelo. Eu digo que ele errou duas vezes. Sabe por quê, Sage? Diga. Primeiro porque não é o Superman entre a foice e o martelo. E segundo porque a gente já lançou o cast. Pois é, não pode ser esse tema, cara. Do Superman. Escuta lá o podcast 41, o Superman Red Sun. Tá maneiro. Tem muita música russa, Matheus. Você que editou, cara. Porra. Foi, cara. Eu coloquei um dubstep russo lá, mó da hora. Mas, cara, será que vale a dobradinha, seja Superman? Não, a gente já lançou ele, cara. Tô brincando. Mas valeu, que é importante tentar, viu, Matheus? Um abraço. Bom, e o próximo e-mail é do Blackstar. E eu, como já mandei um e-mail falando de Hajime no Ippo semana passada, eu vou usar esse e-mail para falar apenas sobre as dicas. Dessa vez tá bem difícil pra mim. Tive até que fazer algumas pesquisas pra ver se achava alguma coisa. No fim, os meus chutes vão ser Red Guardian, Game of Thrones ou Capitão América. Acho que não é nenhum deles. Mas vai isso mesmo. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Ai, ai, ai. E aí, Sage? O Black Star acertou no terceiro chute. Terceiro chute? Eu queria que ele fosse mais específico, né, cara? Ele seria o primeiro, mas como ele acertou no terceiro chute, ele vai ganhar 5 pontinhos. Pois é, o Black Star, cara. Pô, Black você Star. Errou os outros dois chutes, cara. Não era. O Google errou pra ele, olha aí. Pois é, priorizava um, né? Tudo bem. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos tá aí, 5 pontinhos e é o Huck cada vez mais acirrado. E próximo e-mail aqui é o do Daniel Crisóstomo Fernandes, figurinha carimbada aqui da caixa de entrada também. Como não assisti nem li o Hajime no Ippo e provavelmente não lerei nesse assistirei, pô, como assim, cara? Pois o mangá até é gigante, o anime tem mais de 100 episódios. Vou direto ao meu chute. Cara, tô chateado com você, entendeu? Vale a pena. Cara, dá um desconto pra ele. O mangá tem mais de 1000 capítulos, porra. Cara, não, mas o mangá, ele é grande mesmo, mas passa assim, porque é muita luta, né? Então vai rapidinho. Ah, com certeza. Mas as dicas dele aqui são: as dicas são inverno, escudo e Rússia. Então não consigo pensar em nada além da ótima história escrita por Ed Brubaker, Capitão América Soldado Invernal, que é a base para o novo filme do Capitas. Valeu, forte abraço. E esse cara aí, esse cara acertou, né, Cid? Ele pegou a essência, cara. Ah, olha aí, a essência do medo é outra saga. Não, é verdade, é só tenho, na verdade. É... Não, mas isso aí, Daniel. Próximo e-mail do Guilherme de Biasi. Fala, galera PXP. Não tenho nada para falar sobre o último podcast, até porque não assisti o anime. Olha aí, Rod. Pô, mais porra. Um, mas podia escutar o cast, cara. Aê. Bom, aliás, lembrar que acabou o anime no Ippo Horizon esse final de semana, cara. Acabou, ou seja, eu tô triste, cara. Oh. Eu não assisti o último episódio pra gravar aqui com a gente. Olha que legal. Poxa, os finais de semana nunca mais serão os mesmos, né, Rod? Cara, tá triste, triste. E pior que a última vez que acabou o regime demorou 3 anos pra voltar. Eita. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Maravilha. Bom, continuando o do Guilherme de Biasi. Então vou direto para as dicas. Inverno, Rússia e escudo, somados a uma forte sensação de se tratar de quadrinhos. Acredito que seja uma homenagem ao filme que está por vir, Capitão América o Soldado Invernal, saga da Marvel que introduziu Bucky Barnes na cronologia do Sentinela da Liberdade. Bom, galera, é isso. Abraços e até o próximo e-mail. Pô, e o Guilherme de Biasi também acertou, cara. Pontuou. O chute dele. Aê, cara. Aê. Sentinela da Liberdade. A galera tá manjando do Capitão América esse. Tá tranquilo, hein? Todos seus amigos aí, você gosta também. É, o filme também tá chegando aí, né? Então tá, pô, fácil, cara, de entender. Pela crítica, promete ser um filmão, né? Falando nisso, assim. Ou um dos melhores filmes da Marvel, fase 2. Fase 2, né? Não que seja muito difícil também, por enquanto. É, então. Mas vamos lá. Mesmo assim, né? Agora eu vou ler aqui o e-mail do brother André de Castro, aqui o Dede Best aqui, né? O conhecido aí jogou muito LOLzinho comigo, hein? Fala, galera do Projeto X, aqui é o André de Castro, Dede Best, lá do LegCast. Olha aí. Primeiramente, eu queria dizer que o Rod zerou sim o Projeto X. Aê, porque... Olha aí. Porque eu mandar e-mails pra podcast é raríssimo. Olha. Eita. Aí. Que beleza. Minha vontade é de escrever tudo em caixa alta e sem vírgulas, mas não parei isso. O cara não tá empolgadão. Isso, por favor. Muito bom esse episódio, principalmente porque eu senti o amor dos participantes pela obra. Se não me engano, foi o Rods que me apoiou quando eu disse que eu começaria a vir a Hajime no Ippo. Isso por volta de uns 3, 4 anos. É, foi por aí mesmo. E foi tiro e KO. Pior que a minha teoria é verdade, ou seja, eu sou o pastor do Hajime no Ippo, cara. Eu dissemino a palavra. Fala, irmão, vamos lá. O Takamura é meu pastor e nada me faltará. É a religião do macho, não tô brincando. Aí ele continuando aqui em meio dele, né? Me apaixonei, forcei meu irmão e meus amigos a verem e relutantes e viram. Gostaram e se apaixonaram. Olha, e Hajime é isso aí, cara. É catividade, cativismo, sei lá, cativeiro. Catitudo. Deixando um momento marcante pra mim foi a luta do Takamura e do Hulk. Que o técnico pega a vaselina pra arrumar o cabelo do Takamura. Cara, essa luta, meu, é o momento favorito de muita gente. Até mais gente aqui no meio comentou, né? E é muito maneiro, ou seja, porque é uma luta muito grande, cara, no anime. Dá um climão, cara, assim. Você vê o cara desgastado e eu... Oh, que beleza. Não, não me empolgar. Vocês dizem que o mangá está pra lá do 1000, mas acho que traduzido tem só até o 985. Ou eu estou enganado? Então, na verdade, assim, tá no 1048, se não me engano. Só que traduzido em inglês tem um pouquinho, a 1046, 1047. E no Brasil, o Scanda, que é a Crono, né, que a gente falou no cast, ele tinha parado um pouco. Ficou em ato, acho que desde outubro. E agora, recente, que uma galera lá tá começou a traduzir de novo, né? E fica a esperança também, quem sabe lançar aqui no Brasil, quem sabe não, né? O problema é o tamanho da obra, né? Eu acho meio difícil, cara. É, então, é muito grande, é né? É muito e grande. E o box já não... E é que nem a gente comentou, o box já não tá tão em alta, também né? Também não. Quanto já foi, né? Verdade. Se fosse um mangazão de MMA, ia estourar. Ah. Embora também não sei se a galera do MMA curte o anime, né? É diferente. É, pô. Eu acho é difícil, né? Mas fica a esperança aqui. Ah, ele falou que não escutou o resto, né? Porque quando o Tono começou a falar da luta do Vogue, né? Que era spoiler, ele falou que tirou o fone mais rápido que o Itagaki lá, que é rapidinho. Que beleza. Mas é, a gente não falou de nenhum resultado da luta do Vogue importante. Então, se quiser escutar, olha ainda aí, vai. Que bom. É isso aí, galera, continuem com o trabalho. E eu fiquei tocado com o amor que esse podcast foi feito. Cara, foi amor e sazon na edição. É isso aí. Bom, o próximo e-mail é do Rafael Padilha. E aí, beleza? Espero que sim. Bem, devo confessar que esse cast me pegou de surpresa. Eu surtei quando vi a imagem, cara. Esse cast foi um tanto nostálgico pra mim. Me fez voltar lá atrás, quando eu vibrava. E eu ainda vibro com as lutas. E foram lutas tão marcantes quanto um shonen de fantasia. Exato. Minha luta favorita é a dos caras maus. Eu não sabia pra quem eu torcia nessa luta. Minha cena de comédia favorita, eu tenho duas. A primeira resumirei com uma frase. Punhos da vida. Punho da vida. Que beleza. E a segunda com uma palavra mágica, escorregar. Ah, isso é como é. Entendedores entenderão. Cara, eu nem vou contar aqui, mas é engraçado. Eu não entendi, mas tudo bem. Vou deixar pro Rodson. Escorregar. Ah, bom, é um spoiler da piada, então não é tão importante. Ah, então veja aí no mangá, cara. Então é do mangá. Sobre a dica, sei lá, Game of Thrones. Bom, pessoal, até mais. É, infelizmente não é Game of Thrones. Então, é inverno, né? Mas não é Game of Thrones. Tem até uns Starks que são, mas outro Stark não é da Marvel. Não é, cara. Mas esse aí, continue tentando, a vida continua. Pois é. Agora pulando pro e-mail do Rafael Taira. Olá, componentes do projeto. Espera aí, por que componentes, mano? Não sei, não quer falar integrantes ou membros, não sei. Tá bom. Então, sobre o cast de Doctor Who não tenho muito a dizer, só conheci a série ao ouvir o J-Cast. Fiquei um pouco surpreso ao descobrir que o Timothy Dalton tem alguma relação com o Doctor Who. É, ele fez um especial, né? Ele participou de um especialzinho. Ah, entendi. Só queria saber como ele passa na TV Cultura. Ela passou, né? Já não passa mais. É, o auge da Cultura. A Cultura já passou muita coisa boa já, cara. Já, é que já acabou a temporada, né? Depois, quem sabe passa de novo. Na minha opinião, Timothy Dalton é um dos atores que mais zeraram a vida. Olha aí, eu zerei o Projeto X e o Timothy Dalton zerou a vida. Pois parece que já li em algum lugar que ele era fã de 007 e conseguiu participar dos dois filmes da Eterna Franquia. Olha só. É. Aí aqui pulando, né? Outro detalhe é sobre o cast de Hajime no Ippo. Ele disse que ouve falar do mangá, né? Mas, há muito tempo, mas ele nunca entendeu a chave dele ser tão motivador. Tanto que ele viu só 3 episódios do anime até hoje. Pô, cara, falhou. Nossa. Pode ser que mais pra frente assista mais coisas, apesar de vocês terem contado metade da história. Na verdade, a gente não contou a história. A gente deu uma passada na sinopse e mais no rumo, né, da história. De por onde que ela vai. Que é mostrar a motivação do cara, a ascensão dele pelo boxe, né? É, mas uma coisa que eu falo, cara. Hajime no Ippo é um dos melhores animes de esporte, cara. Que eu já vi. Ah, de longe. Que eu já vi. Tem um monte também, né, mas assim... É aquela que o Pelota falou, acho que no cast. Se fosse ruim, cara, não tava durando aí 20 anos, né? Ah, não, com certeza não, cara, né? Não, mas... é? E isso é maneiro, assim. Mas, Otário, mais uma vez aí, Pastor do Hajime, cara, dedica um tempo, assim. Um monte de tanta coisa estranha, esquisita que estão lançando aí, cara. Assistir uma certeza de algo que é bom, assim, recomendação sempre ajuda. Com certeza. E pra fechar o e-mail dele aqui, gostaria de recomendar um filme para o cabeça. Hurricane, o Furacão de 1999. Fala sobre um garoto que curtia muito a carreira de um boxeador, mas o boxeador é preso. Então o garoto decide estudar direito pra virar advogado do boxeador. O Hurricane é interpretado pelo Denzel Washington. Olha aí. Eu não conhecia. Você conhecia, seja esse filme? Não, eu conheci de título, cara. Eu nunca vi esse filme, né? Será que é bom? Será que não é? Então, tem um pouco do esporte, mas parece que o foco tem essa parte do cara ser livre, né, também, né? É, então. Eu não sei, eu não vi o filme, né? Parece bom. Com Denzel Washington sempre é drama, né? Ele é sempre um cara dramático. Ah, é, com certeza. Verdade. Atenciosamente, Rafael H. Taira. Olha aí, Taira. Ele não mandou a dica. Que coisa. Não, beleza, tá. Rafael Taira. E o último e-mail é do Roberto Zurita. E aí, pesquisas, aqui quem fala é o Roberto. Cara, Hajime no Ippo é épico. Me empolgo só de ouvir as músicas. Quem não se empolga, né, cara? Pô, como não? Bom, ainda não li o mangá, mas depois de ouvir o cast, fiquei super empolgado pra começar a ler. Minha luta favorita é com certeza a luta entre o Takamura e o Brian Hawk. Primeiro porque essa foi, se eu não me engano, a primeira luta internacional da série. E o impacto do título é enorme. Tem que falar que é a primeira luta de verdade do Takamura. Na verdade, não foi a primeira internacional, mas é a mais impactante. Acho que a primeira, se não me engano, é do Date, não é? Não sei, cara. Pô, seja que mancada, perguntando pra você. Não tem que saber, cara, não eu. Não, mas é, eu acho que é. Tem o primeiro título do Date, assim, mas passa bem rápido, né? Então não. Ah, que legal. Bom, quando o Brian cai pela primeira vez, o Takamura vira pro Kamogawa e fala: tá vendo, velho? Mostrei pro mundo o que seu boxe pode fazer. Agora eu vou lutar do meu jeito. Cara, foi muito foda. E a partir daí, cara, a luta só cresce até o Brian ficar catatônico. Cara, essa luta é muito maneira. Tanto que é o mais de um cara aí falou que era das preferidas dele. E é a luta que mostra, tipo, o Takamura, mostra a relação dele com o treinador, mostra superando um cara lá que era folgado. Cara, é um lutão, é um lutão. Vale a pena, mesmo pra quem não gosta, ir lá no YouTube totalmente sem contexto e assistir, que ainda é legal. É. Pô, o Takamura é o cara, cara, porra. Ele matou o urso, porra. Mas, então, nocauteou. Ele nocauteou e arrancou a pele dele, né? Mas assim. Pra vocês que gostam de boxe, um bom mangá, acho que tá no Joey. Opa! Esse é bem famosíssimo, cara. É, não, é motivador de muito mangaká, inclusive, né? Não, dizem que é um dos melhores que existe, cara, né? De boxe em si. É. O mangá tem uma pegada bem social, bem dramático e bem feio. A arte é sensacional e bem antiga, mas consegue representar muito bem o que o autor quer mostrar. Cara, eu tentei uma época ler a Ashita no Joey, mas é muito difícil encontrar material, né, cara? Sobre as dicas, acho que deve ser alguma coisa relacionada com o Capitão América, já que o filme vem chegando. Inverno e Rússia relacionado ao Soldado Invernal, que foi capturado pela Rússia, sofreu uma lavagem cerebral. E o escudo? Exato. O escudo icônico do Capitão América. Falou e até mais. Pois é, Zurita, você também acertou, cara. Tá, a galera é boa de dedução. Ah, essa dica, mas tava tranquila, na boa. Tava tranquilo. Quero ver a galera acertar a dica dessa semana, que tá difícil. Ah, é. Ainda bem que a gente não pegou as dicas do Mugi, cara, que senão ninguém acertava. Cara, ia tá mais difícil. Mas pra fechar então, pessoal, vamos mandar uns abraços aqui pra quem comentou também. Um abraço aí ao Lucas Cachone, ao Areiko, ao Mário Toledo, ao Koga War, ao Aslan Lanterna Verde, ao Trionaut, a Rafael Tyra e ao Morita, que não sei. Ao Morita, que fez uma pergunta estranha, Rod. Você responde pra ele, cara. Eu saí do projeto. Você vai sair mesmo, tanto que cara? Eu tô gravando. Eu vou. Eu saí, tanto que, mas eu voltei já nessa edição. Que isso? Você vai deixar esses ouvintes confusos, cara. Aí depois dessa edição eu saio, aí eu volto na próxima que eu gravar, porque senão fica egoísta. Que beleza. Mas era porque é o podcast definitivo. Se tinha um momento pra aposentar, devia ser esse. Meu Deus, falei. Fala isso não, cara. E bom, fechando aqui então o cast, a gente tem aqui o momento mais precioso do cast, que são as dicas. As dicas da semana passada, né, que foram Inverno, Escudo e Rússia. Exato. E é fácil de entender, né? Fácil. Inverno tem a ver com o Soldado Invernal, né, o próprio nome dele, Winter Soldier. O Escudo tem a ver com o Capitão América, né, a famosa arma que ele usa, né, o Itin, mais famoso. Exato. Dele. E Rússia, o Soldado Invernal é um soldado russo, né? É a mãe, é a pátria-mãe. Cara, eu lembrei que eu fiz uma piada muito ruim no começo desse cast, cara, eu tava muito cansado. Ah, não, na apresentação. Você ah, lembra? Não, cara. Credo. Todo mundo erra. Tudo bem, todo, né? Mundo deixa erra, todo mundo vai errar. Mas falando de erro, que espero que vocês não errem, vamos pras dicas da próxima semana aqui. O cast, assim, é um cast bem, é um tema bem normal. Se vocês pararem um pouco pra pensar, vocês vão ligar. As dicas são, prestem atenção. Título, linhagem e Zé Pequeno. Repete aí contra a voz, seja, só pra galera assimilar. Título, linhagem e Zé Pequeno. Aê! Então tá muito simples, galera. Ó, o meu camarada William aqui vai matar de primeira, então... Pois é, o Rodrigo, espero que o pessoal acerte. Então é isso aí, galera. Um forte abraço aí pra quem ficou até o final aqui e até a semana que vem. Falou! Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um Projeto X Podcast lá do outro... Opa, peraí, alô? Alô? Sempre. Vai indo. Ah, não, normal, puxa. normal. Então, dá bem, cara, que é o Seiji que vai fazer o bruto. É muito... Vocês têm que começar a escrever a apresentação. Fica mais a sua apresentação. A sua apresentação, pô. Eu escrevi. Caraca. A minha. Pô, cara. Então... Uma Rússia não é bom o suficiente? Do... Ah, já sei no que eu tô errando. Ó. Ó. Começou mais um Projeto X Podcast. Quem que é agora? Vou eu, então. Todos? É comunismo. Todo é de todos. Não, nós não somos um, né? Nós somos o Estado, somos todos. E quem vai puxar isso aqui hoje é o Cabeça. Bom. Na verdade, somos quem vai puxar isso aqui somos todos. Somos porque todos. Porque a Rússia é um coletivo. Eu tenho uma sinopse aqui daquelas. Assim, então, segura a sinopse. Pô. Pra onde? Depois. A gente dá os dados técnicos, aí você dá a sua sinopse já preparada. Oh, beleza, ótimo, ótimo. O cara que veio preparado é outra parada. Volta, não tinha nem apresentação. Cara, eu tô no dia mal hoje. Oh, maravilha. Eu tô no dia mal. Que beleza, bom. até então não havia sido ressuscitado, né? Fala, mexe com personagens. Bota no plural, mexe com personagens. Mexe com personagens que até então não haviam sido... eles estão... Ah, quer saber? Pula essa parada. Já tá. Bom, tá, deixa eu entrar então. Deixa pra lá. Mas trabalha pro editor. Porque senão... Parte... Não, é só cortar. É. A Hydra lá continua operando, mesmo sem o Cabeça, né? Com a Caveira Vermelha... O Cabeça... Não, o Caveira Vermelha, que é o Cabeça. Cabeça Vermelha, quem é esse? Porque o Cabeça... Não, opa, calma aí. Porque tem o Cabeça do Projeto X que atrapalha nos discursos. Atrapalha, né, cara? E aí confunde. Eu vou desistir, eu vou só falar. Fala cubo, pronto. Fala o cubo. O cubo. O Cubo é o cara do Bleach lá, não é? O Tite Cubo. Tite Cubo. Mas então... Ah, posso abrir um parênteses aqui, Seiji? Se vira pra editar. É engraçado que, assim, a gente tá vendo a repercussão do nome do filme, que tá levando o nome da HQ, Soldado Invernal. Sim. Né? E nas páginas de quadrinho, principalmente essas que ficaram mais famosas e ganharam gente por causa dos filmes, a galera reclama demais do nome Soldado Invernal, como se fosse uma adaptação brasileira agora zoado. Cara, porra, que nome escroto, Soldado Invernal! Tá errado isso aí, não sei o quê. Aí o cara, esse nome é desde 2005, você vai querer reclamar como agora? Se inventassem agora a parada, né? É, não, aí um fala, não, mas eu achava que era Infernal, do não, Inferno. Não, é Infernal. Ia caramba. Ser bem mais legal se fosse do Inferno. Do Inferno. Aí o cara, não, tinha que ser o Soldado do Inverno. Não, Soldado do Inverno, não, cara. É o Soldado Gelado. É o Soldado do Freezer. Soldado Caraca, da geladeira. Que bom, é isso, Yoga. Que bom, Yoga. Sério, é muito engraçado, porque a galera o Soldado realmente... do Zero Absoluto, ia ser maneiro. É.